Quem que é o adjunto? E agora o Leco vai entrar e ele voltou a mexer os pauzinhos dele, né? Pra ver se a coisa volta. E parece que vai voltar. Ontem você viu o discurso dele, bababá. Hoje não sei, porque eu já vi os WhatsApp dele no Pai de Tocar. É? E quando eu falei pra ele, gente, só um minuto. Olha, Domênico, ganhar, eu falei, o São Paulo merece respeito, é óbvio. Esse time de São Paulo ganhar do Santos, eu falei que era zebra. Eu não falei, Dodô? Falou, mas eu acho que o zebra junto é muito forte. Hã? Mas você tá adiantando o programa, não é na hora da manchete? Você não pode esperar, tem uma replay do estádio 97. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano, replay do estádio, certo? Fala bem, Jaqueline. Meu palpite é 3x1 Santos. 3x1 Santos. Caramba. 3x1 Santos na lata. E ele foi embora, viu? Quer pra falar a verdade? É. Eu soube, ele não desmentiu fora do ar, foi embora no terceiro gol. Ah, é? É. Nossa, 15... que mentira, velho. Olha, bah. Você falou pra gente lá? 15 minutos. Você foi embora no terceiro gol? 3x1, velho. Você falou pra gente que, como é que o Ben já sabe? Você pode provar? Você falou que o Ben já tá bem informado? É. Eu falei assim, nossa, você é o mágico. Tem informante até no Morumbi. Me acompanhou, viu a hora que eu fui no banheiro. Duas caras. Viu a hora que eu comi. Nossa, você é bem informado. RG, foi embora no terceiro gol, RG. É, então ele não viu aquela na trave ainda? Imagina, não, já tava no quentinho com o pijaminha de flanela dele na trave. Tá, uma velha. Mas pelo menos a velha tá bem quentinha. Calma, mas a velha essa parte... O Mota foi mais feliz que eu. O Mota conseguiu ver o jogo, eu não vi. É. Esse que é o problema. Não, o Mota também não viu. Não viu. Por quê? E a luz faltou aos 15 minutos do primeiro tempo e voltou às 3h30 da manhã. Mas você não tem no break na tua casa? Não, no break. No break. Não tem esse poder aquisitivo. Como é? No break. Tá 600 pau, velho. Opa. Não tenho, mano. Seu Bento. Não tá tudo bem, mas tá indo. Vamos começar com o Corinthians. Vamos com o Corinthians. Pra quem assistiu aquele camarote. Vamos falar do time que é uma referência, velho. Olha só, pra quem não tava disputando também. Quatro jogadores na seleção. Não tá disputando por opção. Não tá disputando por opção. Fica piano. Por opção não tava disputando. Só faltou o Dunga chamar o Tite hoje. Escolheu ganhar o campeonato brasileiro. É capaz de ir, hein? Imagina o Dunga, Mas vocês viram que o Dunga, o careca aqui vai ser o assistente do Dunga? Mas ontem, Domenico Gatto, até tava falando pro Benjamin, viu? Antes de a gente falar do Coringão, Bento, quando eu perguntei ontem o Domenico Gatto pro careca a respeito, até inclusive citei, Região, falei do Ronaldo, falei do Rivaldo, falei do Romário, falei do Adriano no auge, falei você, careca, que já jogou ali também aí como matador da seleção brasileira. Falei, como é que é hoje você analisar jogadores ali, por exemplo, como Firmino, como Hulk, como o Jô, que inclusive disputou a Copa do Mundo? RG, ele tipo pisou em ovos. E o careca, Domenico Gatto, até pela postura dele, você vê ele quando ia falar de algum outro assunto, o cara dava a opinião dele desse amarreto, entendeu? Ele tem o direito também de pegar e falar, não, beleza, não sei o quê. Mas aliviar da forma como ele aliviou, eu não liguei um ponto ao outro. Tá na cara que eu não pensei isso, porque se tivesse informação, eu teria dito. Falar, então, careca, você tá aliviando pros caras porque você vai assumir um cargo lá na seleção aí, ou então você vai ser convidado pra fazer alguma coisa nas próximas partidas, como foi o caso que aconteceu agora. Ele vai ser um auxiliar do Dunga aí nas próximas duas, né, contra a Argentina e contra o Peru. Mas só o fato do cara ter pisado em ovos, Benjamin, pra falar de Hulk, Firmino, de Jô, convenhamos, né? Não, ele não falou de Jô, você fez uma pergunta pra ele. Não, eu falei, inclusive, o Jô que jogou a Copa do Mundo. Não, eu sei, mas você fez uma pergunta, Jô ou era mais um? Não, eu citei jogadores aí como Hulk, como Firmino, Jô que jogou a Copa do Mundo. O Brasil tá carente nessa posição. Não, mas você fez uma pergunta sacana, que era uma pergunta engraçada. Não era. Escolhe um! A gente falou mas Romário. Isso foi depois. Então, a gente falou Jô e não sei o que. Ele falou, pô, desse aí eu escolho o Jô. Não, isso aí quem fez foi o Rudy. O que eu perguntei foi com relação aí a posição que ele atuava na seleção brasileira, se tem jogadores consagrados e se tem esses perebas que estão lá. O que ele passou um pano pros mas caras. Mas pode falar, o que foi bonito ontem foi fora do ar o que aconteceu aqui. É. Tem coisa que realmente é isso que nos dignifica trabalhar na rádio. Por que aconteceu? Ah, porque. Ele tá hoje atacado. Não, mas tá chato, hein, velho. Nossa, meu Deus, ele falou, cara, tá chato, quando eu apresentei o careca, eu falei pro Mota, esse é o careca que jogou no São Paulo. Falou, que ano? Aí eu falei quem era. O que o Mota chorou de emoção foi bonito. Que o Mota não sabia quem era o careca. Foi bonito, Domênico. Tá certo. Só isso, Não, é falar dos selecionáveis, né? Do Corinthians, hoje a notícia aí. Cássio, Gil, Renato Augusto e Elias são selecionados. Chamado Cássio foi. E o Sheik foi julgado pelo STJD. O Sheik pegou 3 jogos, não um jogo contra o Corinthians. E, ô Ben, merecidamente os jogadores do Corinthians eles foram convocados novamente. Deve ter gostado, né? Temos ali o Cássio, temos o Gil, temos o Elias e temos o Renato Augusto. Merecido, eu acho também. Eu acho que as 4 posições, ô RG, tem gente ainda que defende a presença do Magic e Jadson na seleção. Por méritos, eu também acho que ele deveria estar. Só que o negócio é o seguinte, RG. Desses jogadores que foram convocados, o único que de fato vai jogar é o Elias. Bom, aí é outro. Infelizmente, essa convocação só serve pra ferrar, cara. Ela só serve pra ferrar. Mas não vai porque jogar, o Brasil, né, mas é que tá, Domênico. O Brasil, ele joga dia 12 e dia 17, se não me engano. Vai prejudicar, sim. O Corinthians, ele joga dia 18 contra o Vasco, Domênico Gato. E o Corinthians, ele pode pedir aí o adiamento da partida, sim, por ter 4 jogadores ali convocados. Ah. Independentemente de jogarem quinta, ou não. Né, mano? Tá certo? Pode ser que esse jogo seja transferido para quinta-feira. O do Brasil é terça. Do Brasil é terça. O Corinthians joga na quarta-feira, então, no dia 18. Teria que ser quinta. Então, Domênico Gato, querendo ou não, se você levar jogadores ali que você ferra o time, mas os caras vão lá para atuar, é uma coisa. Agora você levar, desfalcar e os caras ficarem no banco lá para... Serve para nada, né? Para contar pedrinha na beira do gramado, é ridículo. Para valorizar, é ridículo, né, mano? É ridículo. Mais uma informação referente ao Coringão aí, Ben. O Corinthians ultrapassou a marca aí dos 130 mil sócios torcedores. Aí, no caso, o fiel torcedor, né? Que é o plano de... O plano de sócio torcedor que o Corinthians tem ali é o fiel torcedor. O Corinthians já atinge a marca aí de 132 mil. E o líder permanece sendo o Inter aí com 146 mil. Mas o Corinthians tá chegando. Tá chegando. E o Palmeiras aí também tá na terceira posição, bem ranqueado. Não tenho o número do Palmeiras agora, mas vou buscar agora na manchete do Palmeiras. E poucos, né? Sei lá. Mas são dois clubes aí que possivelmente daqui a pouco vão passar o Inter. E essa sim é uma receita, pra quem fala que torcedor não paga a conta, bem. Essa sim é uma receita. Sim. É uma receita que ajuda e ajuda o time pra baralho, pra não usar o outro termo. Ajuda muito. O Corinthians, só nesse campeonato brasileiro, Bento, ele ultrapassou a marca de 65 mil novos, cara. 65 mil novos só no campeonato brasileiro, Domênico Gato. Essa é uma conta que ajuda assim o time a pagar contas, trazer reforços. E digo mais, ajuda a pagar o próprio estádio, porque todo o dinheiro que o Corinthians arrecada com a bilheteria é voltado pro fundo pra pagar o mesmo. Tá certo? É isso aí, daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Coringão. Domingo, agora vem pra você que é aí, hein? Ah, vamos começar. Vamos lá, vai. O placar do Estádio 97 informa. No Maracanã, Fluminense 2, Palmeira 1. Olha, os caras vacilaram ontem. Enquanto tava com aquele outro uniforme, tava 0x0, tava indo tudo bem. Aí depois, né, trocou o uniforme, olha o que aconteceu. E mais, hein? Se o Fred não sai ontem, não sei não, hein? Tinha continuado do mesmo jeito, lembra dele? É o Fred da Copa. Vamos parar por aqui, né? Não vamos zoar muito. Que pena. Tem um jogo da volta aí, vai que ganha. Vai que ganha, foi top. Fala de nós aí, o seu Bento. Gostaria de dizer a todos. Aliás, nós todos estamos de olho em você. Eu também estou de olho na vaga e levamos sorte com a contusão do Fred. A arbitragem foi muito boa e vamos continuar trabalhando. Se isso é sorte, não sei, mas contra o Inter, o senhor já deu sorte. É verdade. Ontem, de novo... Deu sorte. O senhor já viu no futebol um campeão sem sorte no ofício? Existe, exatamente. Não existe. Então, vamos trabalhando. Mas é isso aí, Domênico. O Palmeiras... Obrigado, mano. 126 mil, né? O Palmeiras só 126 mil. Só pra concluir a informação que foi dada. E o Grêmio, que é o quarto, tem 87 mil, pra você ter uma ideia da diferença. Que é um número expressivo. Não, sim. Mas continue, senhor, me desculpe. O Palmeiras ontem, né, Domênico? Foi doído, hein? Difícil lá. Agora, acho que vai de novo contra o Sport. Vocês garfaram o Fluminense, hein? Colocar o misto, não, viu? Não. Mistão. Não, não. Vai jogar contra o Avaí, deve ser o time que jogou contra o Avaí, contra o Sport. Entendeu? Bom, vamos ao que interessa, que é o jogo, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo ridículo. Foi ridículo. Bizonho, um time pesado. E eu chego à conclusão que não tem como jogar Amaral e Andrei Giroto no setor da volância, como dizem alguns amigos aqui. Na volância. Fica muito pesado, não deu, não surtiu efeito. O Palmeiras teve duas chances claras de abrir o placar. Uma de uma bicicleta do Vitor Hugo, que a bola passou e o goleiro tirou com um olho, né? Porque não tinha o que fazer. E uma outra mais clara ainda, que foi do Gabriel, que, se não me engano, foi o Alione que cruzou a bola, né? Na área, e ele estava sozinho, livre de marcação. Ele mandou um peixinho, né? E ele mandou a bola para fora, passando a rente ao poste do Diego também, que acho que não pegaria aquela bola, não. E o Palmeiras poderia ter aberto para cá. No primeira grande oportunidade do time do Fluminense, que foi o escanteio, né? Ninguém subiu com o Fred. É impressionante. Os caras colocaram o Vitor Ramos para ficar em cima do Fred, porque ele é grande. Optaram pelo Vitor Ramos para ficar em cima do Fred, porque ele é maior do que o Jackson, que o Jackson não podia cobrir aquela... Aí o cara não fica, cara. Deixa o cara subiu... Subiu, não. Se não me engano, ele cabeceou. Nem subir ele subiu. Ele cabeceou no chão a bola, hein? Olhem direitinho lá. E uma bela... Olha, uma defesa sensacional do Praz. Só que aí a bola sobrou pro cara lá que fez o gol, né? E aí 1-0, pelo menos parece que se perdeu um pouco. O Fluminense veio e fez o segundo numa bola... Numa jogada ensaiada... E a defesa do Palmeiras batendo cabeça, a bola passou no meio de todo mundo e entrou. Olha, vou dizer uma coisa, tava ridículo aquele primeiro tempo e o Palmeiras saiu no lucro, né? Segundo tempo teve duas substituições do Marcelo, o time melhorou. Isso você mas deveria melhorou... me dar os méritos. É, mas não melhorou aquele ponto de encher os olhos do torcedor do Palmeiras de... Nossa, como melhorou, que alegria, né? Vamos ganhar esse jogo. Mas pelo menos mostrou um pouco de melhora. O pênalti do Zé Roberto. Até hoje, quando eu vi uma câmera... Que a Fox Sports é a única que tem uma câmera muito boa, que é a câmera que fica bem onde fica o Casano, o juiz mostra uma carga do braço do jogador do Fluminense em cima do jogador do Zé Roberto, que ali eu vi que foi, até hoje, quando eu não tinha visto a câmera, que o Vilela me mostrou, eu falei, puta, não foi pênalti, e hoje olhando teve uma carga e foi pênalti, é falta, foi uma falta. Falta dentro da área, pênalti. Se aquele não é ser no meio do campo, Domênico, o juiz dá falta. Ele dá falta. Então, falta, né? Só que aquele pênalti, aquela coisa do... Nossa, foi pênalti. E tem o pênalti. Foi pênalti. Ah, quer dizer que foi pouco pênalti. Mas foi pênalti. Apito amigo, Palmeiras. Agora, quanto Fluminense vale? Não. Não foi amigo, apito amigo, pô, nenhum. Apito amigo verde. Aquilo é falta. Falta dentro da área, é pênalti. Eu até hoje, eu não sabia, eu ia falar que... Eu tinha uma opinião formada de que eu achava que não era pênalti. Ao ver a câmera, vocês têm que olhar a câmera, que é a Fox Sports, que acho que tem a única câmera que tem a Fox. O Benjamin Humano deve ter visto lá, não, porque eles passam lá. Você acha que o juiz viu esse ângulo? É a câmera do juiz. Que tá na linha da divisão dele, eu não vi. É a câmera que tá atrás, você consegue visualizar o juiz. O juiz tá de frente e vê a imagem. Vê a carga que o Zé Roberto, ele marca a pena. Eu não vi isso. Não, então olhem. Eu achei, sinceramente, Domênico, é um choque de jogo. Porque o Zé Roberto, ele é inteligente, é um jogador experiente. Ele não se joga, né? Ele, não, mas ele sente que o jogador Fluminense já vem com o braço, ele vai lá e deixa o corpo cair. Tá, mas é que ele se jogou. Jogador faz isso. Por exemplo, o Ganso, ele se jogou no lance contra o Santos ontem. O pênalti que o Ganso tentou cavar ontem... Não posso falar, foi não coisa do Wolf Maia. Agora, do Zé Roberto, ele sente que o braço do jogador do Fluminense tá nele e ele cai. Ele despenca. O árbitro mas vai olha, lá, Manu, eu sei que existem controvérsias. É um lance duvidoso. Não é aquele negócio escabroso pro presidente lá do Fluminense, daquele chilique que ele deu. E depois, do outra Gato, coisa. Teve o gol do Amaral, que foi, na minha opinião, legal. Legítimo. É isso que eu ia falar. Eu ia chegar lá. O gol do Amaral é legítimo. Então, se alguém foi garfado aí, tudo bem, pode falar. Ah, mas se não, o pênalti não foi, mas foi o outro. Sabe? Mas ali é gol. Gol legítimo. Não tinha nada de impedimento ali. Tá atrás da linha da bola. E o gol do Fluminense saiu lá depois? Desculpa. Ele recebeu em posição legal, né? O jogador, esqueci o nome, quem? O cara que substituiu o Fred ontem. Que é o velho lá, o veterano, mas esqueci o nome dele. Magno Alves. Magno Alves recebeu em condição legal. O jogador que estava com ele estava em posição legal também. Só que na hora que ele chegou e o Praz saiu, este outro jogador que eu esqueci o nome, que fez o gol do Fluminense, ele estava em posição, ele estava na frente da linha da bola. Ué, não tem o que reclamar. Mas aquele lance lá, é de escola. Não, porque o cara saiu que nem um louco. É um tonto. Achando que... Desculpa, ali não tem que reclamar. Então foram... Os únicos lances cruciais foram esses aí que eu vejo. O do resto, a partida aconteceu numa normalidade, né? Nada de, nossa, sabe? Pra poder chegar e falar, nossa, vamos garfar daqui, vamos garfar dali. Acho que foi pênalti, olhando esse lance hoje. Por isso que é legal você ter várias câmeras, né? Pra você tirar uma... Até hoje, antes de ver esse lance, eu achava que não tinha sido. Falei, pô, acho que, sei lá, não foi. Né? Não daria. Hoje, vendo essa câmera, é, tem um lance do braço. Porque uma coisa, RG, é você dividir... Ah, foi jogo de corpo. Jogo de corpo é ombro. Ombro com ombro. Sim. Agora, braço... Braço, braço... Ah, mas no jogando. Futebol não tem como, né, Domênio? É, no não, futebol não, é aquele não, lance lá que você não tem como... Contato. É com contato, vai ter. Mas o contato de braço, pra mim, é empurrar, é falta. Não, mas depende, porque, por exemplo, analisando a imagem como o pessoal passou, Domênio, em câmera lenta, é igual aquele negócio, no escuro todos os gatos é, são pardos. É difícil, velho. Em câmera mas lenta ali, é mais difícil. Então, mas o lance... na velocidade real do jogo... Então, mas o lance da câmera, que... mano, da Fox, o juiz é aquele lance que ele tá vendo. Então não tem como não falar que não foi pro juiz. Ele tem a nítida impressão que foi mesmo. Que foi, entendeu? Bom, mas há controvérsias aí, vamos falar um monte. Sim. Acho que o Palmeiras tem totais chances de passar pelo Fluminense desde que se jogue bola. Não tá jogando bola. Faz sempre, esse meio hein? De campo do Palmeiras... O Palmeiras parou, hein? Olha, o Marcelo, eu não sei o que aconteceu, se tá acontecendo agora. O Marcelo, cara, tá vamos deixando meio... Eu tô quase me decepcionando, hein? Eu espero que não me decepcione. Mas ele não tem volante, Domingo. É difícil. Mas não é ele isso. Optou pelo pior, ontem, mas ele teria ontem. Que improvisar o Zé Roberto. Na minha opinião, desculpa. Zé Roberto e Amaral. É. Eu não colocaria o Giroto também. E outra, hein? Eu, me desculpa, hein? Seu Bento, meus amigos. Fala aí. Qualquer coisa que se fale do Fluminense, desculpa, hein? Tá na conta, hein? O Fluminense... Contra o Fluminense, reembolso. Tá devendo um monte de Série B aí, sabe? Entrevista um monte de tranqueira com os caras. Não tem que reclamar, porra, né? Estão num lucro sempre. Fluminense, reembolso. Sempre lucro, velho. Sempre... Ali pra mim, eu considero quarta-feira, senhoras e senhores, considero o jogo do bem contra o mal. O mal não pode ganhar essa porra. Eu não posso. E se o Fluminense... Estou com você, né? E vou dizer agora, se o Fluminense passar pelo banheiro, eu torço pro Santos. Não torço pro Fluminense ganhar. Aí eu... Torço pro Santos ganhar. Eu o acho Fluminense que... não pode ganhar campeonato há 20 anos, não pode. Desculpa. Eu... Tá desculpado. Eu acho que se tiver nego do Fluminense aí, que tiver putinho, quero que vocês se danem. Eu acho que o presidente do Fluminense. É isso que eu quero. O presidente do Fluminense é ridículo. Não, o presidente do Fluminense... Como todo time do Fluminense é ridículo. O presidente do Fluminense exagerou ontem. É o bem contra o mal. Mas o Fluminense não é o mal também. Peraí. É mal. Tá falando, parece que o time do Fluminense. É mal. É mal. Esse aí. Tá aí não. Porque tá, porque arrumaram tá, o jeito de ficar. Não é o mal. Porque tinha que estar tá na Série é mal, B. Domênico. Caiu na como... bola, duas vezes. Caiu, tem que pagar subiu, na bola, concordo. Caiu pra Série C e subiu pra A direto. No tapetão. Mas não é tapete, o time do mal. Tapete. Não é o time do mal. Time do tapete. O Fluminense não é ridículo. O time do Fluminense sempre será considerado pela minha pessoa, eu estou falando, não é os senhores. Se os senhores quiserem... Você na pessoa física quem ou na jurídica? Quem quiser vir comigo, vem. Se não quiser também, eu não vou. Importo. Não tem problema. Nisso tem problema eu não nenhum. Vou. Então você não venha. Se você pular do viaduto do chá, eu aqui, pulo ó, contigo. Então vou fazer. Mas isso, ó, time é do mal, busão. Eu não concordo. Busão do Dodô. Quem quiser entrar no meu busão, fique à vontade. Se não quiser também, não tem problema. Não, eu gostaria, é o busão mas... Do eu Dodô. Não, pera o aí. Busão do Dodô diz o seguinte. Fluminense é time... Que estaria na Série B, tem que pagar B, C... Os dirigentes do Fluminense, né, que são dirigentes, os... dirigentes... Os dirigentes... Eu, não, eu tiro o clube importa, dessa. Importa, eu falo os diretores, os presidentes. Quarta-feira eu digo o seguinte, vamos lotar a arena e vamos botar pressão. Vai tremer esse Fluminense aí. Vai tremer e não vai chegar, não. Nós vamos ganhar essa porra aí, mesmo jogando mal. Não tem que chegar. O bem contra o mal, quarta-feira. Pode dizer aí, torcedor do Palmeiras. É o bem contra o mal na quarta-feira. Nós temos que arrancar o mal. O mal não vai ganhar. Não, o Fluminense não é o mal. Tem que jogar bola, na né? Minha opinião é. Então eu vou só falar na minha, mesmo. O busão do Dodô. Eu concordo. Se você quer entrar no meu busão, pode mas, entrar no mas meu busão. Eu queria entrar no busão, mas só pra... Não, mas eu queria entrar no teu busão, mas pra entrar tem que concordar entrar. Com isso? Não, se quiser entrar no busão... Você eu queria, mas não concordo. Acho que o Fluminense... Eu acho mas o preço da passagem falar que o Fluminense é o mal, não. Desculpa, o Fluminense, depois de tudo que fez, principalmente aquele imbróglio contra a portuguesa, aquele... Tudo. Ah, mas ali a portuguesa deixou a bunda na janela. Não quero saber o que aconteceu. Sim, mas eu... Eu sei que eu sou em meio... 38 rodadas, o Fluminense caiu na bola. Porque o jogador que entrou na portuguesa, desculpa, é uma opinião minha. E eu sempre tive essa opinião. Sou, o jogador não fez, não teve influência nenhuma, e os caras caíram na bola. Não pagar na Série B. O Palmeiras por duas vezes foi lá, pagou, voltou campeão. Esses caras não voltaram. É sujo. Chupar mesmo é Fluminense. Sujo. É isso mesmo. Também não é gosto de coisa errada, não. Pra mim, tapete tá errado. E é quarta-feira, é o meu busão. Se quiser entrar pro meu lado, pode vir. Busão Dodô diz que é o bem contra o mal. Palmeiras é o bem. Fluminense é o mal do futebol. É o mal. Não tem ganhado durante 20 anos. 20 ou mais anos. Tem que pagar. A só... Série B e a Série... Se pagar, eu volto a achar que o Fluminense é legal. Só falar se não, um negócio, não. Só falar um negócio. Mas não vai pagar, não tem só jeito. Só falar um negócio. Eu também, acho, então, eu também acho que o Fluminense tem que pagar. O Fluminense tem duas dívidas, eu acho que tem que pagar. Isso é uma coisa. Mas o Fluminense, É o time, esses caras. Esses caras não tem culpa, o Fluminense não é do mal. Os dirigentes que estavam na época, os dirigentes da CBF que aceitaram. Mas não importa. Peraí, os dirigentes da CBF. Quem armou todo esse tapetão, essa sacanagem toda? Quem foi? Não, foi CBF, foi os dirigentes do Fluminense na época. Eu só acho que não é. Eu acho que o termo o Fluminense é um time do mal pesado. É a tua opinião, respeito. Eu não concordo. É, do mal. Eu não concordo. É o bem contra o mal, não importa. É que nem se tivesse hoje. Vamos não, jogar. Entendi, atenção, né? É o time de Deus contra o time do diabo. É isso aí. Calma, Domingo. É isso aí. Agora, que ontem. É isso aí, seu Bento. Vem comigo. Que ontem foi. Pode vir no meu busão. Domênico, você tá no meu busão. Que ontem foi ridículo. É. Aquele Janotinha. Tá no meu não, busão. Eu calma. Sei que você tá. Eu tô, mas com algumas ressalvas. Eu acho o seguinte. Calma, posso falar? Posso falar? Pera. Não, não, mas calma aí. Eu acho o seguinte. Do mesmo jeito que eu acho que na Portuguesa Sport tiveram homens que não honraram as calças, no Fluminense tiveram homens, e não é de hoje, eu não tô falando do caso da Portuguesa, tô falando do caso que eles caíram lá atrás e viraram a mesa. O caso da Portuguesa foi mais um. O que eu tô dizendo é que os dirigentes do Fluminense, que a gente não deve generalizar, 100% das coisas, mas que realmente, ontem, o que aquele cara fez, aquele Janotinha lá, porque aquele é um gravatinho, fica... aquilo tá errado? Tá errado. Agora, não vou generalizar, falar que o... Choradeira. Não, ele é chorão, aquele cara é chorão. Pra justificar seu apoio pro Domênico, você só tá falando... Não, Mota, eu seria bom se eu tivesse... Pegando a entidade falando. Eu não gostava do time do Rio, não. Eu não gosto do time. Informação, peraí, só uma informação. Informação. O Fred, parece que o problema tem uma contusão grave. Parece que ele fez a ressonância aí, não deu nada. O Fred joga. Pode jogar, não tem problema. Pode jogar. O Fred joga, né? Pode jogar, não tem problema, não. O Fred faz gol, hein? Não tem problema. Pode jogar. Ele não sai ontem. Eu sei que existem. Eu sei que existem torcedores do Corinthians e São Paulo que vão torcer pro Fluminense. Pode torcer, não tem problema nenhum. Porque a rivalidade funciona assim. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, vou ser o mais honesto possível. Se o Fluminense passar pelo Palmeiras e chegar com o Santos, eu sou Santos Futebol Clube. Se fosse Fluminense e Corinthians? Eu acho que eu torceria pro Corinthians. Acho, não é certeza. Acho. Não é acho. É acho, não é certeza. Precisa chegar pra mim sentir, mas eu acho. Sabe por quê? Aí você vai lá. Aí aquela história. O mal contra o mal. Se o Corinthians jogar contra o time do Canil, eu vou latir no estádio. Cadê? Não, mas aí é diferente. Aí o hipócrita não. O Fluminense, o que fez no futebol... o que fizeram até agora, mas você não me faz acreditar. Eu torço contra o Fluminense. Eu sou qualquer um contra o Fluminense. Mas torcer a favor do Corinthians, você teria que torcer. Se você é contra o Fluminense, tem que torcer a favor do Corinthians. Não vou pegar me vibrando, mas eu não vou torcer pro Fluminense. Não quero que ganhe. Não quero que ganhe. O cara não gosta do Fluminense, isso, velho. O cara tem o direito de não gostar. Eu acredito mais na Suzane Richthofen dando Feliz Dia dos Pais do que você torcendo pro Corinthians. O Palmeiras não tem nenhuma rivalidade com o Fluminense. Você não gosta, a pessoa física. Fluminense, nós temos 500 vitórias a mais que os caras, não é isso? Eu tô falando o seguinte, o Fluminense, gente, ele tinha que pagar a Série B e a C lá. O Fluminense tem que pagar outra Série B deles. Eu não posso torcer pra um time... que virou a mesa. Depois que o Palmeiras e Botafogo caíram em 2002, tudo vinha numa normalidade. O Corinthians disputou, o Grêmio disputou e subiu na bola. Mas são os diretores, Domênico. Nós, Corinthians, Palmeiras. Não é o clube Fluminense, são os diretores do Fluminense. Caiu duas vezes, tá aí subindo, subiu na bola e capaz de cair três. Grêmio. O Grêmio, o Atlético Mineiro, todos esses que caíram não fizeram mimimi, não. Agora, é a minha opinião. Não, sim, por várias vezes. Teve uma lá atrás, virar a mesa. Não, da C pra... Não entendo. Eles viraram a mesa. Vou tentar... Refrescar a memória dos torcedores, seu Bento. Lá atrás, antes de todo mundo cair. O Fluminense caiu, viraram a mesa. Ficou na primeira divisão. Só que o time do Fluminense era tão fraco, que naquele ano que eles ficaram, eles caíram pra B. E aí disputou a B. E da B e pra aí, C. E aí da B eles caíram pra C. E na C, eles subiram pra B. Só que não disputou, porque teve a Copa João Avelange lá. E aí... De 2000. Então a coisa é antiga mesmo. E aí eles já voltaram pra A. E ficou na A. Aí beleza. Esse é um. Um caso. Não, segundo caso foi Português, que todo mundo viu que é recente. Caíram na bola. 38 rodadas... Eles ficaram entre os quatro últimos. Aí, amigo, o caso de... É príncipe, o cacete... Não, mas, ô Domingo, presta atenção que os caras... Na frente do Flamengo, na tabela. O Português... Presta atenção nisso que eu vou falando. Não, mas não me... O Fluminense ficou na frente do Flamengo, na tabela. Não ficou, não. Na bola, não. Na bola, não. Porque o Flamengo também perdeu o ponto no dia anterior. Tudo bem, na bola, não. Mas na bola, não. Na bola, não ficou na frente do Flamengo. Não, o Flamengo perdeu quatro pontos em que implicaria... O que eu estou dizendo é que o Fluminense ficou entre os quatro últimos... Na bola! Bola! Bola! Jogou bola, 38 rodadas, como todo mundo. ficou entre os últimos. Aí inventaram essa história aí, sei lá se inventaram ou não. Tem um monte de embrólio aí. Portuguesa que fez bobagem, outro que dirigente fez, da Portuguesa. Fez cagada. Dirigente do Fluminense. E aí, velho, os caras aproveitaram e fizeram esse embrólio todo aí. Desculpa, o Fluminense tem que pagar. Não pagou, velho, pra mim é time do mal. É a minha opinião. Quer vir comigo, vem, não quer, não venha. Vai, segue o jogo. O placar do Estádio 97 informa. No Aquário Tricolor. Conte comigo aqui, ó. Santos 1, 2, 3. Time que vai continuar sem Copa do Brasil. 1. Não funciona o sistema elétrico, não funciona a drenagem, não funciona o meio de campo, não funciona a diretoria, nem o INSS funciona lá. O Rogério tá tentando parar faz 2 anos e não consegue. Nossa, meu, aquele escurinho ontem, hein? Na hora que apagou a luz. Imagina o que rolou lá na arquibancada. Ali, ó, naqueles cantinhos, sabe? Ali nas numeradas. Rolou um dark room ontem, hein? Que negócio é esse aí, seu Bento? O que é isso aí? Deixa eu falar primeiro. O RG. Vai, seu Bento. Tem um cara aí que quer aparecer demais, não vai deixar ninguém falar. Fala, RG, primeiro. RG, fala aí, RG. Fala do Tubarão Faz, já. É, seu Bento, infelizmente eu não pude assistir o jogo. Como você fez, porque... RG? Você voltou pro radinho? É, aí você quem você ouviu na... Quem você ouviu? Não foi só você que não pôde assistir o jogo. Tem um aí que tá do teu lado e foi embora por 15 minutos. Tava lá, mas não quis ver. Não, acabou a luz e ele foi embora. É, ele nem viu os gols. Aí eu fiquei ouvindo o Oscar. Carolice? É. Bom, Oscar Lixo. Mas aí teve uma hora que acabou a pilha também do radinho. Foi uma noite assim de azar mesmo. E aí eu só tive certeza da vitória do Santos, porque eu tenho em frente o meu apartamento, outro prédio, e tem um São Paulino lá. E aí o cara ficou... Sabe aquela música da Frozen? Vocês conhecem? Let aquela? It go. Sim, sim. Let it go. E daí o cara ficou cantando, botando lá aquela música alta, e eu falei, ah, o Santos ganhou. Porque era assim, triste estou, triste estou. Ah, não. Bom, então, aí eu falei, pô, deve ter acontecido alguma coisa. Beleza. Lá no Maracanã. Mas Motinha, mais uma vez não deu, né, Motinha? Mas é, faz parte. Realmente, o Santos está numa fase incrível, né, cara? Agora eu quero dar um recado pro Dorival. Ô, Dorival, chega mais aí, velhinho. Você não pode, Dorival, não pode. Dorival, você não pode de maneira alguma ter o Gustavo Henrique no banco, ter o Paulo Ricardo no banco e botar o Werley, velho. Você tá de brincadeira. O meio de campo do Santos e a frente, os caras estão bem pra caramba e estão compensando. Porque o Santos ontem entrou sem 3, velho. Porque o David Braz, somado a esse... ao Werley, somado ao Daniel Guedes, pô, tá de, apesar que pese aí o passe do Daniel Guedes pro primeiro gol, mas é fraco, é muito fraco. Então a zaga do Santos, velho, tirando ali o goleiro Vanderlei e tirando o Zeca, pelo amor de Deus, então não dá pra facilitar, não dá pra brincar. É que São Paulo ontem, os caras estavam realmente nem aí fora do Brasil também. Caraca, né? O Santos triturou o São Paulo, você vai criticar então, o Dorival? É, Benjamin, não é crítica. O Santos acabou com o São Paulo ontem. Não, desculpa. Mas é muito fácil e muito simples, quando o time perde, você detonar o cara, você encontra... Agora, Santos acabou com o São Paulo. Eu sei. Mas deu muita chance o São Paulo concluir a gol. Eu sei. Detonou o São Paulo, poderia ter feito 4, poderia ter feito 5, mas poderia ter tomado 4. 4, 5, 6. Não tomou porque é incompetência do São Paulo. E o Allan Kardec é ruim demais. Aí é outro departamento. Aí que tá o negócio. A incompetência do São Paulo. A incompetência dos jogadores do São Paulo é que não permitiram isso. Agora, as falhas que a defesa do Santos... Por exemplo, se tem uma falha dessa contra um time como o Corinthians, como teve contra o Grêmio, dançou, perdeu ponto, perdeu o jogo. Ué, não pode, cara. Então não é porque ganhou que você vai passar. Eu não passo pano, não. Não pode. Pano, você jogou muito semifinal de campeonato. Jogou o meio campo e o ataque. A defesa, você vai me desculpar, não jogou porra nenhuma. Foi 3-1. Ah, não interessa. Como interessa? Por incompetência do adversário, Benjamin. Imagina. É isso que eu tô falando. Não é incompetência, não. Foi sim. O Santos é tido como o Ao lado do Corinthians, o time que joga o melhor joga, joga do meio campo pra frente. Está compensando. Está tomando 2 gols, está fazendo 3. Está tomando 1, está fazendo 2. Está tomando 3, está fazendo 4. Ontem tomou 1, fez 3? Pois é. Fora de casa. Pois é, mas poderia ter tomado mais. Mas deixou de tomar vários gols. Só pode perder vários gols. Gente. Ué, mas só porque não tomou, não quer dizer que não também foi tão eficiente assim. Veja, defeca na cabeça desse cara hoje. Falou um monte na semana. É o dia de você deitar e rolar no seu retino. São Paulo, Seu ódio pelo São Paulo. Falei pra você que era zebra. Para de fazer média com as torcidas. Eu tô falando. Tô falando do meu time. Não deu ninguém, não. Tô falando do meu time, é a minha opinião e não vou passar pano pra defesa do meu time, não. Tá muito ruim essa defesa, tem que acertar essa defesa e não pode ter jogadores melhores no banco e os piores jogando. É só a minha opinião. E Copa do Brasil, realmente penso que já era, já foi. É isso aí. Ah, difícil, né? Faz mais média, não é? Eu faço média, né, Chico? Só um jogo do time do Rio hoje. Passa um pano hoje, né? Agora é o São Paulo, né? Só uma coisinha, Domenico. Só uma coisinha, Mota, antes de você falar. Eu queria dizer o seguinte. O que o time do São Paulo criou de oportunidades contra a defesa do Santos, que o RG falou certo, porque abriu muito espaço, que os jogadores do São Paulo perderam o gol de bar do gol... É incrível, se soubesse aproveitar a chance, mesmo, pelo amor de Deus, agora, Mota, desculpa, pode falar aí. Primeiro, pega aí. 3-1, que eu saiba, não é goleada. Não, em semifinal de Copa do Brasil, fora de casa não vai não. Triturou o São Paulo, 3-1 é goleada, mudou. Bento, peraí, explica cala pra sua ele, boca, agora eu tô falando São Paulo. Explica pra ele a regra da sua. Agora é São Paulo. A regra da Copa do Brasil. Agora é São Paulo. Só explica, Domênico, a regra da Copa do Brasil, gol fora, como é que é? Vale 2, né? Ah, não, tem peso, vale 2, né? Não é 2, não é isso. Mas quem sabe, né? no meu futebol, 3-1 nunca foi goleada. O gol fora, ele vale como critério de desempate. Sim, em 3 fazer. O São Paulo tomou 3 gols no Morumbi ontem. Se o São Paulo fizer 2-0 no Santos, na Vila Belmiro, dá Santos. Dá 3-1, vai pro Belmiro. Ah, então tá bom. Então, vai ser 3-0. Eu me equivoquei, desculpa. Não. Tá certo, tá fácil. Posso falar do São Paulo? Fala aí, Léo. Você quer falar? Pode falar, tu fala aí, quem? Fala aí, velho. Eu tô quieto. Você tá tão São Paulino, eu tô quieto. Nossa, eu tô quieto. Ele quer desviar o foco pra cima de mim. Fala, Marquinhos. O jogo que eu vi é o seguinte. O São Paulo, no primeiro tempo, foi muito bem. Perdeu várias oportunidades. Até os 15 minutos, o São Paulo tava dominando o jogo. Numa bobeira, tomou um gol. Besta. O sistema defensivo do São Paulo é péssimo. Mas o São Paulo criou muito, mas perdeu vários gols. Seus atacantes não conseguiram concluir vários gols ali. O São Paulo foi para cima. Foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo se perdeu. Levou 10 minutos, levou 2 gols. E aí se perdeu todo. Um time pesado. Mas ali você viu claramente o que aconteceu ontem. Eu acho que os jogadores conversaram com o Doriva e falaram que como queriam jogar. Porque o Doriva mudou ontem. Os jogadores não... Por exemplo, o Luiz Fabiano não precisava voltar para marcar. O Pato também não. O time estava mais solto. Mas, tecnicamente, tá claro. O time do Santos está bem melhor. Agora, o São Paulo criou bastante chance. Não acho que foi uma disparidade tão grande assim. Que o Santos dominou do primeiro minuto ao último minuto. E podia fazer 8-0. Pelo contrário, São Paulo poderia ter até ter empatado. Ainda teve bola na trave e um pênalti no Lucas Lima. O Ganso perdeu o gol. Não, foi a chuva. Foi a chuva. Se não fosse a chuva, ele teria feito. Como assim? Calma, Mota, calma, respira fundo. Calma. Como assim? Foi o Ganso perdeu o gol. O Kardec perdeu um gol feito. Qual foi pior, na sua opinião, Motinha? Que o Ganso perdeu ou que o Kardec perdeu? Pelo tempo, quando aconteceu, mano, eu acho que do Ganso. Porque se o São Paulo faz ali, o jogo mudava completamente. Mas, o Dorival não iria arriscar tanto. Preferiria levar o jogo para Santos pra resolver em Santos. Mas, João Mato, o Kardec perdeu dois. Teve um que ele chutou a bola quase fora do Morumbi, da marca do pênalti. E o gol de cabeça, com todo respeito, Mato, eu joguei bola com um rapaz na várzea que ele fala assim, nossa, eu cruzei a bola pra você que dava pra ler a marca da bola, quanto ela pesava, antes de você cabecear. Dava pro Kardec ler a marca da bola, olhar, escolher, cabecear. Dentro da pequena área, não pode perder aquele gol. Então, Kardec enterrou o São Paulo. Mas eu acho que ali o do Ganso foi mais... Foi mais decisivo ter perdido, porque ali mudaria a cara do jogo. É que, mano, do Ganso o cara travou, né, Mota? O Kardec tava sozinho os dois. O Ganso, tipo o Ganso assim, demorou, ele deu uma bomba. Se ele tivesse dado um toquinho, porque ele achou que... Ele demorou. A bola tava pesada, ele tinha que dar um chute mais forte. E ele devia ter dado ali um toquinho e ter feito o gol. Né? Mas perdeu, faz parte do jogo. É, mas tudo isso tem a ver também com a ineficiência da comissão técnica, de tudo que o São Paulo tá passando. Mas, ô, Motinha, na boa, o Santos ontem foi melhor. Mas, ó, ontem o São Paulo criou chances, Motinha. Por mais que o Santos tenha ganhado de 3-1, de poder fazer chances, mas uma coisa é você perder, por exemplo, o jogo, que você não cria nada, você fala, pô, fui espancado. Exatamente. Aqui, não via cortar a bola. Não foi o caso. Mas foi o caso, não. O São Paulo ontem, né? Ele foi mais infeliz na parte de finalizações. Lógico. É isso do que propriamente no jogo em si. Porque o São Paulo... Tudo, mano. Sabe, no começo do segundo tempo, Motinho, o São Paulo acabou meio que encurralado, o Santos foi ligeiro, porque o Santos adiantou a marcação ali, forçou o São Paulo a ficar no campo defensivo, e o Santos fez o terceiro gol e ali conseguiu administrar o jogo. E depois o Santos só ia na boa. Começava só em cima de contra-ataques. Mas o São Paulo, se fosse um pouco mais feliz na parte das finalizações... Poderia ter até empatado o jogo. Podia, velho. Poderia ter empatado. Mas, ô, Motinha, independente do jogo, poderia ter tomado uns 4-5 também. Eu quero saber do Motinha, se ele achou que o São Paulo... Mas vocês estão de brincadeira de falar que o São Paulo... É, outros 4. 3 gols feitos. Não, mas, ô, gente... 3 gols feitos. Eu não tô zoando, vocês estão de brincadeira. É óbvio que o São Paulo... Só perdeu gol. É, mas é óbvio que o São Paulo tinha que partir pra cima. Semifinal de campeonato, o São Paulo jogando em casa, decide a vaga fora. Se o São Paulo não parte pra cima... Mas criou chance. Ontem... Sim, mas é óbvio que tem que criar chance. Ontem quem partiu pra cima do Palmeiras? O Palmeiras partiu pra cima do Fluminense no primeiro tempo? Mas desculpa, você assistiu o Fluminense Grêmio? Assistiu o Fluminense Grêmio? Isso é outra história. Foi totalmente diferente a estratégia. O Fluminense chamou o Grêmio pra cima e o Grêmio não conseguiu fazer os gols. Aí jogando fora de casa em Porto Alegre, o Fluminense fez o primeiro. Semifinal de Copa do Brasil. O São Paulo tinha obrigação, gente, de sair pro jogo. O São Paulo tinha que tentar fazer gol. Mas o São Paulo tentou. Então, por isso que eu tô falando, não tem mérito nenhum, atacou desorganizado. É um time que foi tudo na base do desespero, gente. Para! Não acho que foi desespero, ainda mais diante da condição climática, velho. Diante do gramado molhado. Tá não influencia nada. O time de São Paulo é um amontoado, gente. Depois que o Osório saiu, troca um treinador, entra outro que não tem nada a ver com o outro, muda o sistema de jogo. Time de São Paulo... mesmo assim criou chances pra poder fazer gols. Tem que criar, porque tava mandando o jogo, era mandante, desse semifinal. Mas ô Mota, tomou 3, já podia ter tomado 5. No jogo de volta, tá difícil pro São Paulo? Claro que tá difícil. Muito difícil. Mas complicado. O negócio é o seguinte, o que você achou? O que você achou, Motinha, da declaração do Alexandre Pato? Não sei se você chegou a ouvir. É, ali quando ele tava indo na direção do ônibus, já tinha tomado banho. O que ele disse, mano? É, o Alexandre Pato, Motinha. É, não, a parte do Corinthians aí que ele vai pensar no futuro dele, eu vou deixar até pra segundo plano, porque depois a gente discute com os ouvintes. Mas, por exemplo, o Pato, ele deixou meio claro que ele jogou a toalha. Ele falou, então, a gente tem que tentar fazer um jogo na Vila Belmiro ali, tá certo? De cabeça erguida e tentar sair com, sabe, de cabeça erguida. O termo que ele usou foi esse. Ele falou, pelo menos a gente tem ganhar. Que jogar... Pra tentar vencer e sair de cabeça erguida. Ué, foi isso que ele falou. E o Luiz Fabiano falou a mesma coisa. Mas porra, Motinha. O Luiz Fabiano falou assim, tá muito difícil. Na saída do campo eu tava escutando o Luiz Fabiano falando. Tá muito difícil, complicou muito. Eu também acho. Mas ele falou a verdade, mano. Quando o São Paulo faz uma declaração hipócrita, todo mundo fala um monte, mano. O São Paulo vai ter que fazer a melhor partida dele no ano pra ganhar do Santos. Não, mas ô Mota, eu concordo com você. Um resultado adverso. Eu não tô falando que é fácil. Mas a partir do momento que o jogador, Domênico Gatto, que é o cara que pode mudar essa situação a favor do clube, ele tem um pensamento de loser, como os dois tiveram... Ué, mas todo mundo... Se o cara fala a verdade, vocês reclamam. Mas pera. Ô, mano, por que que o cara tá com esse pensamento? O pensamento dele já não é mais São Paulo. Ontem o Pato mostrou isso. O Pato já não tá pensando mais em São Paulo. Mas quando eu falei aqui que se o São Paulo... Quando eu falei aqui que se o São Paulo ganhasse era uma zebra tremenda... A boneca lá teve um ataque histérico e eu falei por quê. Primeiro que eu acho que o elenco de São Paulo é fraco. Segundo que os melhores jogadores de São Paulo não já estão com a cabeça longe, que ninguém vai ficar. Você pode pegar os três principais e ver como esses caras jogaram ontem. Você tem um clube que está abandonado, Você entendeu? Sim. Ninguém sabe onde tá, o presidente saiu, não tem diretor. O técnico, o técnico não é o que os caras queriam. O técnico não é o cara que os caras queriam. Os jogadores não gostam. Tinha um treinador que jogava num estilo, vem outro, faltando 15 dias pra acabar o mês, o ano, e mudar tudo. Por isso que eu falei aqui, quando o senhor teve um ataque histérico, que eu falei que era zebra o São Paulo ganhar. Eu nunca questionei a camisa do São Paulo ou o tamanho do São Paulo. Falei, o momento do São Paulo, não dá pra esse São Paulo ganhar do Santos. Não dá, gente. Para. São Paulo, o São Paulo hoje, é, são lá 11 caras lá que entram em campo e falam, vamos ver o que a gente faz. Para. Só não enxerga quem não vê. Mas é brincadeira. Não enxerga quem não quer. Ô, Mota, só enxerga quem não vê. Quem não vê também não enxerga. Ô, Mota, só uma coisa. Quem também não enxerga não vê. Ó, só uma coisa, Mota. Com o campo como tava ontem, campo pesado e encharcado, ele colocou dois centroavantes. A chuva caiu. Ele colocou e a drenagem do Morumbi é boa. Mas aí tá, Mota. Teve o segundo tempo. Mas só uma coisinha. Ele colocou aquela chuva, conseguiu colocar os jogadores em campo. O Doriva. Os caras estão metendo pau no Doriva. Mas uma coisa tem que ser dita. Com a chuva que tava ontem e o campo do jeito que tava, não dava pra tocar a bola. Ele colocou dois centravantes. Ele colocou dois centravantes. Luiz Fabiano e Kardec. São Paulo perdeu um gol uma hora que um bateu no outro, no mesmo cruzamento. Só que ele demorou pra colocar o Centurião. Então, mas aí que tá, Mota. Eu achei, sinceramente, que o São Paulo só criou tantas chances por causa da estratégia que ele bolou. Porque não dava pra tocar a bola. Ele tinha que jogar a bola na área pros caras entrarem e concluírem. O Kardec, com todo o respeito. O pessoal criticou que ele tirou o Michel Bastos. Eu achei inteligente a parte dele. Só que é o seguinte, ele vai ter colocado no mesmo tempo, colocar o Centurião pra chutar. Ele demorou, mas aí que tá, Mota. Ele conseguiu fazer com que o São Paulo, ele conseguiu fazer com que o São Paulo criasse chance. O Kardec, com todo o respeito, cara, sei que ele tá voltando de contusão, cara, gente boa. Perdeu um gol inacreditável de cabeça. Ele perdeu o de cabeça. E o com pé, que ele chutou lá na lua. Ok, tá voltando 6 meses parado, mas é profissional, um centroavante de bar do gol, cara. O gol de cabeça, dava pra ver a bola. Todo respeito. O Ganso, o lance do Ganso, o passe que o Pato deu pra ele foi maravilhoso e ele demorou pra bater a bola pro gol. O Doriva armou o esquema de cruzar a bola na área e tentar atacar o Santos. Deu certo? Na minha opinião, deu. Porque os jogadores perderam os gols. Mas a bola chegou na área pros caras e os caras perderam os gols. E só uma coisa aí, Domênico. Só mais uma coisa, Domênico, importante do São Paulo. Mais uma coisa do São Paulo. Que aconteceu hoje. Vai. O Jack. Falaram que o Jack. O Jack é bom, perdoou a diva. Jack a dívida de 18 milhões. Quem? O Jack. Aquele lá da comissão da Under Armour perdoou a dívida de 18 milhões. Nossa. Ai, meu Deus. Ele Jack Bonzinho. Tem que levar o Jack pro Papa Francisco conhecer. Olha que legal. Tem que ele virar um santo, o né, velho? O Jack deve ser. Ô, Domênico, só queria falar uma coisa. Diga. Ó, viu, pro Alexandre Pato. Ô, Alexandre Pato, esperança é o sentimento que você terá sucesso amanhã naquilo que você fracassou hoje. Então o negócio é o seguinte, não jogue a toalha. Você tá lendo um minuto sobre o jogo, mano. Cabeça, então depois... o Atlético tem que ter esperança contra o Corinthians, mano? Muita gente... O Atlético dá pra acreditar? Claro. Muita gente falando do Pato. Esperança é o sentimento que você terá sucesso amanhã, Motinho, naquilo que você fracassou hoje. Ô, mano, muita gente falando do Pato, que o Pato foi sincero e falar que ele pode ser feliz em outro lugar e tal. Meu, o cara foi sincero. Acabou pra ele. Quem tava mantendo ele lá e que ele tava gostando era o Osório. Era o profe. É, que fez ele jogar. Ele acabou o ano, ele vai embora. O São Paulo não vai comprar ele. Ô, Dodô, antes e o Corinthians vai vender ele, ponto. Antes de você seguir, só uma notícia. O programa do Estádio 97 é pé quente, né? Porque o Careca foi convidado. Eu falei. Pro jogador, já falou, cheguei depois. Ele já sabia, né? Boa, vamos. Vamos em frente, como diria Mestre Pena, meu amigo. Antes da gente começar, quero dizer o seguinte. Vamos falar aqui o primeiro recado de Recubre Plast. Meus amigos, você aí... que tá ouvindo o problema, tá com problemas de infiltrações e goteiras, hoje caiu uma chuva desgraçada, né? Você com aquele medo da chuva, a chuva estragou tudo, infiltrou, você que tem goteira. Medo de chuva. Ah, meu Deus do céu. E aí você vê a sua casa, ih, um monte de umidade, você fala, meu Deus, você não tem que ficar com medo disso tudo, você tem que fazer o seguinte, você tem que proteger a sua casa. E para isso eu agora vou dar uma dica muito legal para você, proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubre Plast. Porque Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Vou dizer para vocês que Recubre Plast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubre Plast é o único que te dá garantia de 5 anos. 5 anos. Você, meu amigo, encontra Recubre Plast nas boas lojas do ramo, tá bom? Pode consultar lojas aí. Todas as lojas lá em www.sinteplast.com.br, tá bom? Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar abraço aqui pro Carlinhos, rapaz. Carlinhos, gente boa demais. Proprietário da Construjac. Distribuidora. Abraço. Construjá Distribuidora. Boa, Carlinhos. Grande Carlinhos. Ouvindo a gente. Impermeabilizantes. Meu Deus. Recubre Plaste. Estádio 97 também em nome de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de BV Financeira. Pensando aí, tá precisando, né, da ajuda para pagar as contas, não é verdade? Ainda bem que tem um BV pertinho de você, né? Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de Itaipava, é. E você é 100% apaixonado por futebol, hein? Então você é 100% Itaipava. É bom. Fique ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas pra você. Quem sabe você não é surpreendido também, hein? Também em nome, agora o Benjamin vai falar do Consórcio Honda, que é sensacional. Grande Consórcio Honda, Benjamin. É isso aí, Dodozinho. Eu tenho uma novidade pra vocês. O Consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Para participar é fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do Consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o Consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Que frase bonita, né? Você não paga juros. Escuta aí. PCX a partir de R$ 203 mensais. NXR 160 Bros. ESD a partir de R$ 199 mensais. Então não perca tempo, amigão. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Então vá agora mesmo. Vai lá, dá tempo aí. Se não dá, você vai amanhã na Japalto do Itaim e procura o Paulo, que é o gerente. Paulo que ouve nós. Ele fala, Paulão, o Benja mandou te ligar e te procurar aí. Você também pode ligar para ele, 2025-7777. 2025-7777. E você vai encontrar a melhor alternativa para realizar seu sonho de ter uma moto Honda, Dodozito. Estádio 97. Quero dizer que a partir de agora vamos aí com os ouvintes, né? 3284-7097. Pois não, RG? O registro. Registro. A gente nunca pode deixar passar batido essas coisas, porque isso é a vergonha do nosso futebol, né? A vergonha do nosso país, enfim. É lamentável sempre tudo isso. Na apresentação da seleção brasileira, nosso digníssimo presidente da CBF, quer dizer, postado lá igual uma múmia, os repórteres não podendo fazer pergunta com relação ao problema, às viagens que ele não faz, aquela não coisa é cortado, toda. Né? E no fim da entrevista, os repórteres presos numa sala, trancado para não poder cruzar com o cara no corredor. É brincadeira, né? É uma puta de uma sacanagem. Olha, os caras se submetem, velho. É vergonhoso. E os caras se submetem a isso. Será que é duro na vida? Será que é duro na vida do homem? Ridículo é isso. Ridículo é os caras se submeter a isso. A coisa mais feia na vida do homem tem que dar manchete. É quando o homem tem que se esconder. Ou se negar a responder algo. Quando o cara tem que se esconder, se esquivar, é porque o cara perdeu o que de básico tem a vida. Quando ele tem vergonha, ó, não vou ali porque o nego vai me pegar, ou tem uma pergunta que eu não posso responder, ou não posso passar ali porque eu devo. Aí acabou, velho. Fala, mano. Eu acho que o jornalista, não é que jornalista, geralmente o cara vai ter postura, o cara vai ter que cumprir, tá certo, uma série de condutas ali, que ele não vai poder fazer isso que eu vou dizer. Mas eu acho que todos deveriam seguir o meu conselho. Enquanto esse cara estivesse lá, não deveriam parar de vaiar. Não deveriam parar de vaiar até ele se retirar. É lógico. Tinham que constranger esse cidadão, né? Tá certo? Os câmeras que lá estavam para poder ouvir a convocação do Dunga. Vergonhoso, sabe? Isso. Todos os jornalistas ali, câmeras, as pessoas que estavam ali para cobrir, independentemente, até a mulher do café que tá para servir café, enquanto esse cara não se retirasse do recinto, todos deveriam vaiá-lo. Todos. Verdade, absolutamente todos. É que, infelizmente, aí, a gente vive num país ainda que é hipócrita e que, para certas coisas, aí você tem que seguir algumas condutas. Eu, particularmente, não ficaria presente no mesmo local que esse senhor. Eu não faria. É. A menos que eu pudesse ofendê-lo. Verdade. Quem liga agora, 3284-7097. Agora de você. E durante todo o programa, né? Não só agora, mas durante todo o programa. Mas tem que ligar dizendo assim, ó. O Mano já falou várias vezes, mas eu vou falar uma vez e vai ter que repetir, hein? Sim. Grave, hein? Só grave. Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho. Essa é a frase. Sim. Ganha um kit Bozano e mais um par de ingressos para Kidzano, não é verdade, Manu? Isso, isso aí, Domingo. Não é verdade? Sim. Já falei, vou repetir. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho. Tá bom? Vamos lá? Boa. Vamos lá? Boa, Domingo. Quero agradecer. Tem uma porrada de gente vindo no meu busão. Tem um monte de gente vindo no meu busão. É. Do bem é dois o andares o busão? Ih, busão vai ter que ser um navio. É uma barbaridade contra a gente, contra o mal aí. É brincadeira, é nóis. Tem que prender esses caras aí. É verdade, deixa eu ver aqui. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Felipe. Fala, Felipe, tudo bom, meu? Tudo bem, e você, Dodô? Bom, Felipe do que é o nome completo? Felipe Verzeniazzi. Hã? Verzeniazzi. Verzeniazzi. A Verze. Verzeniazzi. Isso, Dodô. E quantos anos você tem? Eu tenho... Tô com 28. 2.8, RG. Na quinta. Puta, tô preocupado agora, hein, cara. Por quê, RG? Mas parou a chuva, tudo. Então. É... O tempo parece que tá abrindo. Mas parece. Quando eu saí de casa, tava abril. Chovendo. Quando abril. Quando eu saí de casa, tava chovendo. E aí? Não sei se eu fechei a Verzeniazzi lá. Ah! E aí pode ter molhado tudo. É sensacional. Sensacional. Tô em dúvida. Muito bom. Sensacional. Salvou. Ô, Felipe, qual que é o bairro que você mora, hein? Vamos ver se o Ben já acerta. Quando inventar. Vila Regente Feijó. Vila Regente Feijó. Ah, porque esse aí é controverso, porque tem Vila... Regente Feijó é uma avenida aqui na Zona Leste. Então, tem... Mas esse que você tá falando, se eu não me engano, é na Zona Leste também. Ah, Ben, já acertou. Porque tem Vila Regente Feijó e tem Jardim Regente Feijó. Tem Avenida. Tem Avenida também. Avenida? É, isso aí é perto da Água Rasa, se eu não me engano. E existiu um dia o Regente Feijó. Não é perto da Água Rasa? Isso mesmo. A chuva que caiu ontem, meu, no dia ali. Água não tá rasa, mas. Espero só ter que chovido na Cantareira. Na Água Rasa tem um dos ginásios mais legais. 7 de setembro lá. Depois dessa chuva não tá mais a Água Rasa lá, viu? Ah, com certeza não, velho. É, mas será que choveu lá não? Tem que chover na Cantareira? Não, lá nunca chove. Lá nunca chove, né? Não. Bom, ó, Felipe, o time. Santos. Ah, Santos. Meu Deus do céu! Torcer pro Santos é uma grande moleza. Mais uma vez fizeram bilu-bilu nos caras, hein, RG? Desde 2000, mano. E faz muitos e muitos anos, e muitos. É, mas é faz, isso tudo? Faz muitos e muitos e muitos anos, viu, mano? É. Pra quem gosta de estatística aí e números, que o São Paulo não ganha do Santos por uma diferença de 3 gols na vida. E tem mais uma estatística, viu, RG? É boa pra quebrar, então. Em casa. É boa pra crescer. Mas, pra quebrar, não, vamos quebrar. Ou não, né? RG, é boa pra quebrar. Mais uma estatística aí que eu acho que pode servir de parâmetro pro Santos. Nenhum time até hoje na Copa do Brasil que perdeu a primeira jogando em casa conseguiu reverter no segundo jogo. Nenhum time. Mas e quem faz? Na semifinal? Semifinal. Ué, pode acontecer. Nenhum. Vai acontecer, então. Sério isso aí? Nenhum? Em semifinal, não. Semifinal. Semifinal. Ô, Domênico, eu escutei. Vamos mudar isso. Que existe a Copa do Brasil. É claro que o Santista tem que falar. Palmeiras, mas eu ouvi um comentário. Ele vai falar. Eu ouvi um comentário do meu amigo Flávio Prado e concordo com ele até assina embaixo. Se o São Paulo tivesse vencido por 3-1, eu já acharia muito difícil ele segurar o 2-0 lá. Sinceramente. Você se fosse acha? Eu acho que o Santos. Se era 2-0 já é mais difícil fazer. Tá? Mas na Vila, o Santos é muito forte. É a minha opinião, eu concordo com o Flávio. Vocês estão loucos? Igual ontem. Você é tá falando igual ontem e eu tô te dizendo que a coisa é complicada. Se o São Paulo tivesse ganho de. É clássico, gente. Se o São Paulo tivesse ganho de 3-1 do Santos ontem. Eu acho difícil segurar. Se o Paulo tivesse ganho 3-1 do Santos ontem, eu apostava no Santos na Vila. Eu tenho o mesmo pensamento do Flávio Prado. 3-1 eu não daria. São Paulo é fraco, Domenico. Eu não tô de sacanagem, não. O time do São Paulo mas tá... Mas é um clássico, gente. Clássico é clássico, porque um tá jogando... Então... É clássico, é bom de falar, pô. Clássico porque tá com camisa. Pode falar. Mas um time é bom, tá ruim, Domenico. Ontem tinha 26 mil pessoas, nem o torcedor de São Paulo. Vocês estão tirando o São Paulo completamente, hein? Eu tô tirando o São Paulo completamente faz tempo, mas não é o São Paulo, é esse time... Você que não tem argumento. Você que não tem argumento. Eu vou repetir. Então tá bom. Então vamos lá, quem não tem argumento. Tá falando... Então, peraí. Calma, gente. Eu vou repetir pra você. Você que não tem argumento. Ok, eu São falo. Opiniões. Eu vou falar rápido, depois você argumenta. São Paulo foi goleado pelo Santos. Eu falei triturado. Tá, aí, né? Triturado, goleado no jogo. Coisa. Não, num jogo de semifinal. Então você não viu o jogo. Não, não vi. Eu tava junto com você lá no escuro. Não viu. Então deixa eu te explicar o negócio. Vamos explicar. Não, não precisa explicar nada pra mim, não, velho. Num jogo, numa semifinal de Copa do Brasil. Numa semifinal de Copa do Brasil. Que jogar fora um gol. Por que o torcedor do Palmeiras comemorou ontem? Ah, o gol fora. Porque a Copa do Brasil tem regulamento. Porque 1-0 aqui é nós. A Copa do Brasil tem um regulamento tão cretino que ontem dá a impressão que tem, quem ganhou o jogo foi o Palmeiras e não o Fluminense, porque o Palmeiras fez um gol. Então você imagina o Santos ganhar o jogo aqui. O Santos que fez 3. Então, só para terminar, viu, amigo, para explicar ao cidadão ali, porque realmente ali não é fácil. É, o que eu falei é o seguinte, eu nunca, eu em nenhum momento eu desmereci o São Paulo. Eu tô falando que esse São Paulo de hoje, no dia 22 de outubro de 2015, e eu falo do time do São Paulo desde o começo do ano. Todo mundo fala, é um dos melhores elencos do Brasil. Eu falei, eu não acho. Uma defesa fraca, é um time sem alma, com um monte de jogador morto. Você fala mesmo, desde o começo do ano. Há duas semanas atrás eu falei, gente, esse time do São Paulo não vai a lugar nenhum. Ó, o Rogério para em dezembro. O Luiz Fabiano já tá preparando as malas. Tá desesperado pra ir embora. O falta um. Luiz Fabiano vai embora. O Pato vai embora. O Pato já deu. O Pato já tá longe. O resto que tem é fraco. Não tem diretoria. Presidente impeachment. O que, que tem esse time de São Paulo? É um amontoado. É difícil. Mas, esse... Veja, esses jogadores não fazem diferença nenhuma hoje, né? Vai sair, vai mudar o quê? Vai continuar a mesma draga, né? Então, mas hoje daí faz... Mas hoje faz diferença. Porque se você tem a espinha dorsal, os melhores jogadores... O Mota, por exemplo, acha o Ganso melhor que o Zidane. Então, lógico que faz falta. E você acha o Luiz Fabiano melhor do que o... Eu não. O Ibra. Eu não. Você paga pau, a diferença tá, a diferença tá exatamente aí. Eu acho o Luiz Fabiano um bom jogador. Esses caras continuam... O jogador que em julho, o presidente de São Paulo dá uma entrevista. O Aidar deu uma entrevista publicamente falando o seguinte. Eu não quero que o jogador continue. Lembra? Que o Aidar falou ou não? Lembro. Tinha uma proposta pro cara ir pro México. Ele libera! Pra que você vai ficar com o jogador? Mas você sabe da negociação que aconteceu? Então, que bom. Que dizem que ele não aceitou. Então, que bela. Não é verdade. Que bela negociação fez São Paulo. O cara sai em dezembro de graça. O cara não tá nem aí mais com a. Puta negócio. Para, o Luiz Fabiano acabou. Então por que não libera o cara em julho? Mas pra quem deixou o contrato, tem que cumprir o contrato. Ele tem o contrato, tem que cumprir o contrato. Então fica com o cara, bobão. O Felipe quer falar do Santos. Felipe, o problema do São Paulo, eles é que vão ter que resolver. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. O importante é que o Santos cumpriu o seu papel. E como eu disse no começo, apesar da vitória... Eu me vejo no direito de fazer críticas, sim, ao Santos, porque fui eu que defendi o Santos aqui quando todos achavam que esse mesmo Santos ia de novo fracassar, ia de novo para a Série B, ia de novo, não sei, quer dizer, tá certo? Então, eu defendi esse Santos, sempre acreditei. Agora, não posso esconder essa verdade, cara. Eu não posso aceitar que nós tenhamos no banco aí o Gustavo Henrique e um Erlen jogando. Ou eu tô errado, você concorda com o técnico? Não, concordo, entendo o seu ponto, mas o Gustavo Henrique não jogou ontem por conta de lesão. Ele vinha de lesão e com o campo molhado, o Dorival deu a entrevista falando que não queria pôr ele para não forçar uma nova lesão no garoto. E o Paulo Ricardo? Foi com o Erlen. E o Paulo Ricardo? Pô, o Paulo Ricardo é moleque novo, fez um pênalti bobo na final do Paulista, você vai colocar ele num jogo decisivo? Na minha opinião, dos males, o menor, né? Melhor que o Erlen é, velho, e pode colocar que não vai fazer as bobagens que o Erlen faz. O RG, vocês espancaram o São Paulo, aproveita, entendeu? Aí pra dar uma binguelada no moto. Binguelada? Até um cachorro morto, mano. Para. Ah, a sombra tá chegando pra tomar pinguelada também, ó. Aproveita, RG. Tá chegando pra carregar a parte dele. Você chamou de cachorro morto, o cara não vai falar nada? Olha lá. Aí, Motinha, o cara acabou? Te tirando acabou aqui, o gás? Aí, Motinha, o cara te tirando aqui. Você é tão chato, Benjamin, que juro por Deus. Mas quem falou foi o RG, não foi? Mas, ô Felipe. Hashtag mimimi. Ô Felipe. Oi. Existe alguma chance do Santos perder a classificação na Copa do Brasil ou você acha que já foi? Não, só se for W.O., né? W.O.? Não, pera, chance existe. Só porque existe. Não vai pra cá, pô. Né? Só um minuto, como não? Chance no futebol existe sempre. É que 2-0 pro São Paulo. Só que as chances, elas são remotas, você torce pro jacaré contra o Tarzan, Domênico. O Tarzan vai matar o jacaré sempre, Domênico. Tá, vocês cansaram. Vocês cansaram. Não adianta, vocês cansam de queimar a língua de vocês. Mas 90% das vezes a gente acerta, então. Vou perguntar pro RG assim, RG, você já dá como favas contar ou você fala assim, calma. E aí, já dá como favas contar? Tá, vamos ver. Deixa eu explicar. Seja honesto, RG. Deixa eu explicar o que nós... Seja honesto, pode ser, se você achar. Deixa eu explicar o que nós estamos discutindo aqui. O que nós estamos discutindo aqui é possível sim, desde que fosse um outro time grande. Esse time do São Paulo que nós estamos discutindo... Os 11 aí, não o clube, esse, tá? Esse entra time, em campo. Esse time não vai fazer absolutamente nada contra o Santos. São Paulo é pequeno, foi isso que você falou? Ah, que bobagem. Não, velho, ele tá dizendo os 11 jogadores. Presta atenção, mano, ele falou dos 11 que jogam. Independente. Ele não disse isso, mano. O time que o São Paulo... Peraí, o São Paulo ontem criou chances contra o Santos. Nada disso, velho. Poderia ter empatado o jogo. Ele acabou de ficar lá, não é o clube, é esse time. Ele falou que é os 11, deixa ele falar, vai. Vai, mano. Não, porque eu fiquei espantado. Não. Vamos ver onde ele vai. Eu não acho o time do elenco... Ó, eu particularmente não acho o time do São Paulo fraco e não acho que o São Paulo tem um mau elenco. O São Paulo perdeu ontem, 3-1, beleza, mas o que foi a partida ali não quer dizer que tenha sido o jogo de fato. O São Paulo criou chances, poderia ter empatado o jogo, o Ganso perdeu um gol no primeiro tempo, o Kardec perdeu 2 no segundo, o São Paulo teve chances, ponto. Eu não vejo aí essa superioridade. O Santos é um time favorito hoje, na minha opinião, ainda mais diante do que construiu ontem. Concordo, mas eu não acho que dá pra jogar tudo fora e falar o São Paulo tá fora, como vocês estão pregando. Acho que não. Você já falou? Era isso que você tinha falado? Você fala que o elenco do São Paulo é bom, mas a chance sempre existe. Não, mas o São Paulo falou que o elenco do São Paulo é bom. Esse elenco agora, do time, não precisa ser do elenco. O que você gostaria de ter no seu time, por exemplo? Ah, mas, por exemplo, o Corinthians hoje é um Dream Team, Benjamin. É um Dream Team. É, tá só bobagem. É só bobagem. Então, esse time, gente, esse time... Esse time do São Paulo, esse que nós estamos discutindo, por tudo que nós já dissemos, pelo comportamento de alguns jogadores, pelas perspectivas de alguns jogadores em relação a não continuar no São Paulo, os caras não estão nem aí. Então não é esse time que não fez absolutamente, que não teve competência para ganhar do Santos ou empatar com o Santos no Morumbi, que agora vai se esforçar lá na Vila Belmiro para fazer 4, 5, 6 gols. Então, não mas, é. Mas a pergunta é essa. A chance existe. É isso que eu tô falando. A chance existe. É lógico que, por exemplo, Robert, se me pergunta, Domênico, qual é essa chance? Sei lá, 5, 4, 3. Tá bom. Existe a chance. O futebol não é uma matemática exata. Eu vou te responder. O time do Ceará veio com reserva e ganhou do São Paulo aqui. E todo mundo dava como fava sua data, São Paulo golearia. E não existia a menor possibilidade do São Paulo perder um jogo. Ontem o São Paulo, então, ontem o São Paulo teve chance de fazer 3, 4, 5 gols. O Santos também perdeu chance. Eu sei, mas o São Paulo teve chance. Ou não? O jogo poderia ter sido 4-4, 5-4. Felipe? Tanto faz. Oi. Oi, tô chegando agora. Boa noite pra você também. Né? Tudo bem? E agora, você acha que o Santos vai dar uma largada aí no Campeonato Brasileiro? Pô. Não sei dizer isso, porque é aquele negócio que tem muito time embolado, né? Acho que tem 6, 7 clubes disputando aí a vaga. Mas se continuar no embalo, o Santos conseguir ganhar fora de casa, que é o grande problema do Santos hoje, com certeza aí a gente alcança o Grêmio, o Atlético, talvez o Corinthians. Eita! Olha, mano! Eita! Porra, o Corinthians não vai alcançar no Paulista no que vem. O Santos não vai largar o Campeonato Brasileiro porque ele não tem certeza da conquista da Copa do Brasil. Não, mas assim, se houver a conquista, sim, aí eu acho que dá uma. Aí pode ser. Se cair, aí pode quando ser. Vai a Copa do Brasil? Depois do Brasileiro. Eu acho que ela vai depois do Brasileiro. Afinal, acho que é depois, eu acho. Dá uma confirmada aí. Do Paulista. Não, do Brasileiro. Brasileiro e Copa do Brasil, é. Porque eu acho que para de novo, né? Se o time do Corinthians morrer, o Santos não alcança o Corinthians em pontos no Campeonato Brasileiro. Esquece. Mas você não falou que tem que acreditar sempre? O que, que você tá dizendo aí? Fala de matemática. Ele fala uma coisa e depois muda. Fala de matemática. Não, eu também. São 4 gols. Oh, Felipe, diga aí, cara. Pra fechar sua participação. 69. O Santos só pode tirar 69 se ganhar todas. Pra fechar. Fecha aí. Só pra fechar um negócio que eu tava discutindo com meu pai ontem, queria pedir a opinião aí do RG, do Benja e do Mano. Tava comentando com meu pai ontem que quando o Robinho saiu do Santos, todo mundo achou que o time ia virar uma draga e na verdade foi o contrário, né? Foi quando o time começou a crescer. E foi a mesma coisa com o Corinthians. Quando saiu o Sheik e o Guerreiro, todo mundo achando que o Corinthians ia tava na Guerreiro dependência. E na verdade o Corinthians começou... a crescer também, né? Queria saber, pedir a opinião de vocês referente a isso. Com relação ao Santos é fácil explicar, porque isso já acontece no Santos desde o Pelé. quando o Pelé saiu, quando o Pelé parou, quando o Robinho parou, quando o Neymar parou, agora vai ser quando o Lucas Lima parar, e lá na frente virão outros, e quando eles pararem também. Mas é o Santos assim, de 84 até 2002, sim, mas... viveu aí 18 anos horrorosos. Tá, mas vamos passar, mas aí nessa questão, Sombra, vamos passar aí não por... teve Pelé? Não, teve mas, vamos, mas vamos passar por todos. O Corinthians 22, o Santos 18, o Palmeiras quanto tempo? Tô falando isso em conquista de títulos nacionais importantes. O São Paulo, todos passam. Mas, ó, amigo, é normal. Eu acho que a diferença do Santos aí para os demais é que o terreno ali é fértil. O terreno do Santos é fértil. Ali o cara bate, por exemplo, o cajado, sobe um jato de petróleo. Eu acredito em competência, não em terreno. Eu acho que a equipe, os olheiros e quem trabalha a base é boa. Mas é justamente isso. Mano? O terreno fértil que eu quis dizer aqui é a competência atrelada às oportunidades que dão aí para molecada. É, o Santos, ele teve jogadores... Não, mas é que tá, amigão, você pega, por exemplo, o Santos, ele teve jogadores ali. O Lucas Lima não é um jogador que foi revelado pelo Santos. Inter. Mas é um jogador que o Santos trouxe, tá certo? Que ninguém acreditava e o moleque tá jogando a bola que tá. Você tem ali hoje no elenco do Santos... Ricardo Oliveira, R$50 por mês. Não, 50 mil, né? R$50 é um modo de... Não, mas hoje já não é mais isso, né, gente? 50 conto. Ele veio na do quando veio. Mas ninguém apostou no cara. Mas, ó, você tem hoje uma molecada no Santos aí que bate uma bola, esse Thiago Maia, você tem o Gabigol, você tem o Giovani. Marquinhos Gabriel tá jogando muito. Marquinhos Gabriel. O Renato não tá fazendo vergonha. O Neto Berola, velho, é um jogador que entra e põe um salseiro ali, tá certo? Berola. Berola. Querendo ou não, o time do Santos, RG, eu acho que ele dá mais oportunidades aí pra molecada que vem da base, a molecada jovem. E não é por dar uma oportunidade em si, é porque a molecada é competente em cada prova que, tá. Que merece essa chance. Mas dá oportunidade, porque são moleques que realmente têm capacidade. Mas é o que eu falei, acabei de falar. Então, tem competência, sim. Por exemplo, tem no banco lá um Serginho pra entrar, tem um Citadini pra entrar. RG, não é por colocar, pegar e falar, moleque, vou dar chance. Não, tem todo um trabalho por trás e qualidade, porque o Santos ele revela. O Santos ele tem um grande diferencial, por isso que eu falo que o terreno ali é fértil. Muitos clubes aí gostariam de talvez colocar um moleque aí da base pra poder jogar, mas nenhum deles vai ter talvez a qualidade que essa molecada do Santos tem. E a torcida do Santos, RG, ela tem algo bacana, que é a paciência também, Sombra, porque muitas vezes o moleque pode ter qualidade. Aprendeu, né? Mas quando entra, tá certo, num contexto ali, ninguém dá chance, todo mundo começa a pegar no pé, o moleque às vezes sobe, RG, é igual o virgem na zona. O moleque vai estar nervoso, até pode saber fazer o serviço, mas na hora do vamos ver, o moleque fica nervoso, se atrapalha. O torcedor do Santos, ele tem muito os garotos como um grande patrimônio, né? Ele gosta, ele protege, né? Ele tem assim, apoia ele tem o lançamento de um garoto como símbolo de orgulho. Sim, né? Mas agora com relação ao Corinthians, fora do clube. Com relação ao Corinthians aí que você citou, aí é diferente. Porque o Corinthians ele dispensou jogadores ali, que tudo bem, o Sheik ele fez sucesso ali em 2012, assim como o Guerreiro também, quando ele ganhou o Mundial também junto com os outros jogadores. A torcida do Corinthians tinha um carinho por ambos, mas não eram aqueles caras que são jogadores enraizados no clube, né, RG? Por mais que tenham feito sucesso, lógico. Mas ficaram um curto período, foram vitoriosos. Mas o cara, querendo ou não, RG, não tem aquele carinho como se fosse, por exemplo, um moleque da base, como o Santos tem, por exemplo, com o Neymar. É que se o Santos tem... É que o Neymar também manchou a trajetória dele por toda a saída que ele teve. Mas se o Santos tem, se o Santos tem na sua base todo esse esteio aí, né, esse poder, o Corinthians hoje tem um Tite, né, velho? Quer dizer, então é incrível. É o cara que consegue realmente suprir... Até por falar em Neymar, o RG, eu até queria fazer uma pergunta pra você, pro Felipe, só pra finalizar a ligação dele. Vocês acham que um dia, talvez, aí depois de tudo que aconteceu, até comparando com a situação do Robinho, quando ele deixou o Santos ali, que houve um desgaste também, vocês acham que se o Neymar puder jogar novamente no Santos, ele seria bem recebido pela torcida? Uma outra diretoria, sim. O torcedor, ele vai nessa pegada aí. Para a cidade de Santos, você tá louco. É, ele vai. Você acha mesmo? Nego para até de barco na praia dos meninos. O futebol não tem orgulho, mano. O futebol não tem orgulho, não. O futebol não tem, mas eu tenho. Eu também, mas o futebol não. Eu também tenho, mas. Não tem muito, não, hein? Quando a coisa é dinheiro, velho, vai na minha. Fala, mano. Ô, mano, o Robinho saiu muito queimado do Santos naquela época do Real Madrid, né? Sim, foi o que eu citei também. Pediu pra parar de jogar. Não, ele falou que não jogava se não acertasse com o Real Madrid. Ele forçou a barra. E o Santos aceitou muito ele vem de volta as duas vezes que ele voltou. Então, com o Neymar não vai ser diferente. Não vai ser diferente, não tem jeito. O Neymar é muito mais cola que o Robinho, por tudo que fez pelo Santos. O cara é... Hoje é o melhor jogador do Brasil aí, né? É isso aí, velhinho. E suas considerações finais, seus abraços. Santos campeão da Copa do Brasil. E seu placar, para Figueirense e Santos. Vai ser em Figueirense ou em Santos? Em Figueirense. Vai ser 2-0 Santos. Tá certo. Beleza. Então, mandar uma moral pra minha namorada, Michele. Opa, hoje, hoje é quinta-feira, dia de molhar espaguete, hein, velho? Pro meus amigos lá do... Todos meus amigos aí, pro pessoal da Pirelli que eu trabalho, pro meu chefe Denilson, que eu sei que sempre ouve aí. Denilson! E pra vocês aí, valeu. Sempre alegrando aí minha volta ao trânsito aí. Obrigado. Boa. Boa, velho. É nóis. Falou, cara. Um abraço. Falou, abraço. Beleza. Mais uma participação ao vivo do Santista aqui no Estádio 97. Tá feliz da vida, já tá na final da Copa do Brasil. Oh. É o Felipe. Esse é o Estádio 97. Quem vai mandar o recado agora da Câmara dos Vereadores? Eu. Ah, então manda aí, ô homem barbeado. É, nós, eu sou bonito, hein? Eu sou paquitão, mano. É o quê? Você é bonito, bonito, né? Que cor, né? Beijo, anota do mano. Você acha ele bonito? Nossa, se você fosse zero mulher. 10? Se você fosse mulher. É, de 0 a 10. Se você fosse, mulher. Você não ia querer usar isso aqui? Você roçava nele? Não. Lógico que não. Aqui, imagina. Não, porque ele é. Esse roça eu sendo homem, ele imagina. Ele é lobo, ele é. Oh! É isso! Como assim, velho? Benjamin. Ele, eu não iria, porque ele passa a ser uma coisa e não é. Ah, então entendi. Eu acho que eu me decepcionaria. Entendeu? Você acha que depois chega na hora H, lápis? Tá, ah, imagina, assim, cara, paga cara de malzinha, essas coisas, não é. Aí fora, fora, é. Eu era o garoto propaganda da Ola, não era por pouca coisa, não, velho. Fez a Ola, fez a Ola PP. O Ben já não vai em você, mano. Não, esquece. Graças a Deus, feio desse jeito, velho. Mas o Portugal. Não, eu não. Vai, mano. Vai, é outro, vai mano. No mano. Vai. Aqui é Jardim Brasil. Aqui não adianta você falar, não, que aqui é Jardim Brasil. Cartão, vai. É outras ideias. Liberar o cartão. Você quer o cartãozinho? Oh, você cansou de dizer que por dinheiro você empurra em qualquer certa época eu já empurrei, mano. Ah, fala pra você. Aqui é outra. Não, empurrar aqui não. Aqui é outra ideia. Ah, vai. Fala aí, do trouxa aí da Câmara dos Vereadores. Câmara não, Câmara dos Vereadores. Câmara de tirar da bicicleta. Fala aí, Cacheta. Ó, o negócio é o seguinte: agora é o momento de cidadão, hein, rapaziada? É o momento de você mostrar que você tem seus direitos, que você tem que reivindicar por melhorias no seu bairro. Prestem atenção. Atenção vocês aí que são moradores dos bairros Penha e Parelheiros aí na Zona Sul, hein? Essa é a grande chance que vocês têm de apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a sua região, o seu bairro, a sua quebrada, hein? Participe das sessões públicas Câmara no seu bairro. Aí, rapaziada, é hora de vocês cobrarem os vereadores, de vocês exigirem melhorias, cara. Todo mundo pode morar num lugar melhor e vocês têm que cobrar isso. O encontro aí na Penha será na próxima sexta-feira, amanhã, dia 23 de outubro, às 18h30, na subprefeitura localizada na rua Candapuí. Você conhece, Benjamin? Lógico. Rua Candapuí. E amanhã é aniversário do Pelé. Com certeza, ó. Então, rapaziada da Penha, rua Candapuí, 492 na Vila Marieta, tá legal? E no sabadão aí, dia 24 de outubro, a sessão acontece em Parelheiros a partir das 9h30 da manhã, no Céu Parelheiros, na rua José Pedro de Borba, RG número 2. Boa, mano. Rua José Pedro de Borba, número 20, no Jardim Novo Parelheiros. Então, rapaziada da Zona Sul, compareça e reivindique. Anote aí na sua agenda, compareça, avise os seus amigos, vizinhos e para mais informações, acessem aí o portal da Câmara Municipal de São Paulo. Câmara.sp.gov.br Câmara.sp.gov.br É a Câmara dos Vereadores de São Paulo, indo ao seu encontro por uma cidade melhor. É, e olha só quem tá chegando aqui com seu piano, ilustrando as piadas do velho. Juca! Salva. Oferecimento Juca. De HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É. Também no oferecimento de Esser, construindo com valor. E consórcio Honda, promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, velho. É, depois eu vou fazer um desafio pra você, viu? Ah, eu? Quero ver se você é bom, né? Ih, rapaz. Ah, é forte, daqui a pouco vocês vão saber. Manda o desafio, eu mato no peito. Ah, é forte, que a gente vai revelar pro Manda sombra. Manda o desafio que eu mato no peito. Quero ver se depois de tomar o chacoalho que você tomou antes, você é bom mesmo. Quero ver. É forte, Brasil. Puta, velho, eu tô que nem filé batido já. Martelinho de bater bife, é? Filé já foi martelada. Você já foi na açougue e falou, passa esse na máquina pra mim. Não, mas já foi passada 100 vezes. Na máquina. Quem quer uma taxinha na mão do homem, né? Não, Mas aí, Dodô. Ó, pois não, RG. Chefe de departamento, né? Mas um cara super antipático, velho. Cara, é, cara, chato. Grotesco mesmo. Um cara muito antipático. Mala. Falar a verdade, né? Aí, esse cara... Igual. Eles achando que os subordinados lá, né? É. Estavam... todos com medo da liderança dele, aquela coisa toda. Ele pegou e meteu uma mala, né? Pegou e botou uma plaquinha lá na porta dele lá, né? E ele falou isso. Aí chegou lá, botou a plaquinha. Aqui quem manda sou eu. Ah, não. Isso, assim? Botou lá a placa. Aí, rapaz... Na verdade, não sei por que me identifico com isso. É, aí tá lá. Saiu, foi almoçar, né? Foi pro almoço lá. Tá. Quando ele voltou... Peraí, minutos depois. Minutos depois. Esse não pode faltar nunca. Aí ele bate de cara com a plaquinha dele na porta e um bilhete. Que tá escrito? Sua esposa ligou e disse que é pro senhor devolver a placa. Ah, sensacional. É igual o Mano e a Thaís, né? Mais o Mano e a Thaís. Mais o Mano nem casou e já tá num cabresto, velho. Imagina. A gente acompanha as redes sociais por aí. O Mano, ele falava de mim. Oh. Ele tá num cabresto, você é um meu velho. Você é capacho mesmo. Você é monitorar, você tem tornozeleira, velho, você. Eu? Porra, eu? Você sim. Sou eu? Sim. Sou eu que no resort ia comer a hora que minha mulher manda. Ah, eu tenho filho pequeno. Você quer que eu coma a hora de ninguém, né? A obrigação de cuidar do filho. Peraí, você que amamenta seu filho? Ah, às pronto, vezes sim, já dei muito negócio pro moleque. O negócio é o seguinte: a obrigação do homem é colocar a sementinha. Criar a educação da mãe. Você não vai parar pra o pai só vai participar novamente da educação do filho a partir de 12 anos de idade quando tem que levar o moleque na zona. Você não vai trocar fralda? É, imagina, isso é função da mãe. Mano, você não vai levar madeira pro seu filho? Imagina, mano. Aí, Domênico, eu troquei fralda já várias vezes. Eu troquei e dou uma madeira. Não, agora não, mais cresceu. Trocar fralda também é um negócio assim que eu tenho meio nojo. Por quê? Eu gostaria. Ah, mano, é seu filho, mano. Ah, mas que cheio de merda. O seu pai trocou tua fralda, velho. Não, você vai deixar a criança passar fome? Eu tenho fome. Nojo, gente, eu tenho nojo. Você vai deixar a criança assar? Não, passar fome não. Passar pano não. Pô, você nunca trocou também, Barra? Também nunca passei perto de uma fralda. Mas é que tá, RG. Nunca, RG. Eu tenho nojo, eu tenho nojo. O negócio é o seguinte, eu troquei, se minha mulher me pedir e falar, tem que limpar o moleque, eu levo na garagem, ligo a mangueira e dou uma esguichada no Brasil. Ah, mano! Pô, verdade, corintiano antes bebia água na mangueira, agora joga água no vira mangueira. Passa com o VAP no bumbum da criança lá e tá pronto. Aí a mãe vai lá e troca. Ô, mano, sabe que eu tô lembrando? A cena do Rambo, que o cara fica pelado e taca água nas costas dele. E eu ia falar outra coisa, aí acabou fugindo. Sobre o quê? Enquanto você lembra, eu vou falar da HDI Seguros. Que é muito importante, um recado legal para você que tá aí, de repente, pretendendo renovar o seguro do seu carro ou tá querendo trocar de seguradora. Presta atenção. Você tá lá no seu carro, tá esperando o sinal abrir. Situação do cotidiano. De repente, batem no seu automóvel. Ah, meu Deus do céu. Que desagradável. Nossa, ainda mais que bate chuva. Meu Deus do céu. Aí você desce para ver o que aconteceu. Além de desagradável, tudo amassado. Aí você tem uma surpresa. Descobre o motorista que bateu no teu carro. Quem? Quem? Gabigol? Quem? Não. Cauã Raymond. Caca. Ah, meu Deus. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto! Perfeitamente. Ó, um recado rápido aqui. É, mano. Porque tá rolando aí uma promoção bacana da loja do Estádio 97 para quem quiser concorrer a um relógio do Corinthians. Então acessa lá, lojadoestadio97.com.br. Ao entrar na loja, de cara vai aparecer o banner da promoção. É só você fazer seu cadastro e no dia 16 nós vamos anunciar o ganhador deste relógio. Fácil, né? Aliás, muitos relógios de vários times já estão à venda na loja do Estádio 97. E olha, hoje mais uma novidade. Chegaram os relógios do São Paulo Futebol Clube. São 8 modelos. Então, torcedor do São Paulo, vai lá, acessa lojadoestadio97.com.br. Os relógios do São Paulo são maravilhosos, assim como os do Corinthians, os do Grêmio, do Colorado, do Galo e do Cruzeiro. Tá? É, Colorado, Inter, mesma coisa. Então vai lá, lojadoestadio97.com.br. Acesse a loja do Estádio 97. Tá legal. Agora ele pipoca. Agora ele pipoca. É uma barbaridade que os caras fazem aqui com o Bota, né? É o mesmo time. É lamentável. Colorado e Inter alguma vez? Lá o clássico? O pior que é o seguinte, no Paraná, cara, tinha um time chamado Colorado. Tinha o time do Colorado, mas não era clássico, né? Aí não era clássico, né? Falando lá no Porto Alegre. Mas era time grande lá, né? Olha, agora você, torcedor de São Paulo, que quer participar de uma campanha beneficente. Tá valendo aí o leilão do estádio 97, pra você que quer jogar no estádio do Morumbi. É, a promoção, eu vou jogar no Morumbi, tá bom? Tá valendo uma vaga de goleiro no time do Miller e Aloysio Chulapa. Dê o seu lance em quilos de alimentos não perecíveis. Não vale açúcar nem sal, tá? Dê o seu lance e amanhã, sexta-feira, às 7h30 da noite, nós vamos dizer quem é o dono do maior lance. O dono do maior lance vai jogar no final do ano no estádio do Morumbi, ou no time do Miller, ou no time do Aloysio Chulapa, no gol! No gol! Tá bom? E nas próximas semanas, teremos ainda outros leilões para outras vagas no time. Acesse 97fm.com.br/Morumbi. Consulte o regulamento e dê o seu lance. Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Nosso agradecimento a Passaporte FC, que é realizadora do evento, e também a Carole Trans, que vai armazenar os alimentos doados pelos torcedores nesse leilão do estádio 97. É o leilão das notas, José Gaia. Botinha, tem notícia do porco, Mota? Ah, de nós. Ah, de nós, Botelho. Mais ou menos. Eu gostaria de mostrar o meu contentamento com o placar. Gostou do time bem montado ou não? Não, não. Eu ouvi. Eu tava ouvindo uma rádio de manhã, inclusive, e tava falando que teve uma discussão entre Dudu e outros jogadores no vestiário. Não, Mota, foi no campo. Não, mas disseram que dentro do vestiário também o bicho pegou. Não. Depois do campo, o vestiário pegou. Não. Você acha que é verdade? Mentira. O que pegou é que na hora do jogo. O que pegou aqui na hora do jogo lá. Todo mundo quer desestabilizar, não vai conseguir. Não, mas aqui o pessoal tá no tipo que rolou, Domênico. Teve normal. Logo no começo, quando o Palmeiras tomou o gol, teve ali o Dudu esbravejando, porque alguns jogadores disseram que a falha de marcação, quem cometeu foi o Dudu. A Dudu ficou irritado ali, inclusive empurrou assim o Lucas, ali, o lateral do Palmeiras. E no final da partida também, os jogadores se reuniram ali a pedido do Zé Roberto. E novamente o Dudu saiu gesticulando. Mas, velho, isso é futebol, cara. Faz parte, não é, velho? Futebol. Tem um monte de nego aí que fica comentando no ar-condicionado, os caras que nunca chutaram uma bola, fica... Discutiu, xingou, porra. O cara quer ganhar, o cara tá de cabeça quente na hora do jogo. Uma coisa é fazer o que fizeram lá o Maurício e o Obina aquela vez lá no estádio. No braço, ali é ruim. Os caras saíram dando porrada um na cara do outro, aí é diferente. Agora, quando o cara chega, tá certo? Quer ganhar, o cara mostra vontade. E vai lá e briga, tipo, briga no bom sentido. Mas, mano, no vestiário já viu acontecer. Aí o Benjamin vem aqui e fala que é absurdo. Isso aqui, Benjamin, não é jogo de convento, velho. Pode falar palavrão, não. O cara pode, tipo, esbravejar, gesticular. Depois eu falo. Já falou. Estou falando uma hipocrisia sem tamanho. Aí você me ataca, velho. Você me ataca. Você pode ser você que me atacou. Você falou o Benjamin, eu tava quieto. Não, então, pra te citar. Fala pra você. Foi pra te dar o gancho pra você comentar. Cara, chamar de filho da truta, mandar tomar carro. Lógico que isso é normal. Lógico, você tá na adrenalina, você vai pedir por favor, obrigado. Então você não viu a cena. Eu vi. O Dudu com a cena na mão, o Lucas foi botar a mão e deu um tapa no Lucas. Mas tira a mão. Saiu xingando. Então, ele negou a briga no vestiário, inclusive. Como você vai falar que isso é briga de quem quer vencer? Resolve no vestiário, não no meio do campo. Tava resolvendo. E o juiz não deu cartão, o juiz deveria ter dado. Por quê? Porque é regra. É atitude antidesportiva. Mas peraí, não foi nada contra o próprio time. Não, lógico que foi. Uma coisa é agredir. Já não teve, agrediu o companheiro sem expulso. Lógico que é assim, o juiz poderia ter dado o cartão. Esse Dudu é bom jogador. Ele é esquentado, velho. O Dudu é bom jogador. Esse cara é bom jogador. Joga bola. Cara não é ruim, não. O cara é bom jogador. Mas ele tem um parafuso a menos, cara. Ele se descontrola. Descontrole. Dodô, quarta-feira que vem, jogo da volta. Percentual de chances dos times. O Fluminense joga por um... empate. Por dois resultados, né? Vitória e empate. O Palmeiras joga por um. Mas o Palmeiras joga em casa. Mas... Acho que é 50% sombra disso. Meia-meia. É, acho que é meia-meia. Só que é o seguinte. O Palmeiras é o bem e o Fluminense é o mal. Quero então, que tornou artista. Quero agradecer a muitas pessoas que estão... É o corintiano, São Paulo. Todo mundo vindo pro busão do Dodô. Tá. O busão do Dodô é o seguinte. O Fluminense não pode ganhar nada... O busão do Dodô. Ele criou isso aqui agora. Você pode entrar no meu busão se você quiser. O Fluminense não pode ganhar porra nenhuma. durante mais de 20 anos. Não. Porque tem que pagar várias... É uma praga que você tá rogando? Eu tô rogando, sim, rogando, quero que você venha comigo. É pior que as pragas do Egito? É pior. Pior que praga de tia? Pior que a Mara na fazenda. Tia véia, sabe, joga praga, tia véia joga praga. Se você quiser entrar no meu... Tem muita gente entrando no meu busão. Muito obrigado a muita gente aqui. Porque o busão... O busão... O busão do bem contra o mal. Não tira o foco, não. É o bem contra o mal. Palmeiras é o bem e o Fluminense é o mal, sim, senhor. É o mal do futebol brasileiro. O Fluminense é os Smurfs. O Fluminense não tinha que estar disputando é porra nenhuma. Tem que estar pagando a Série B, C. O Palmeiras é o Smurfs, o Gargamel, o Fluminense. Mas, ô Dodô... Muito obrigado. Muitos, pra muitos. Mas, ô Dodô... Se começar a ler, você vai ver aí. Mas a produção... A produção aqui... Colocou aqui na internet um monte de fotos... De um jogo que o Palmeiras jogou contra o Fluminense e a torcida pedindo pro Palmeiras entregar o jogo pro Flu. Tá aqui. Perder a semi é vergonha. Perder pro Flu, obrigação. Vamos entregar por cor. Não, tem nada a ver. Eu não quero saber disso aí. Eu tô falando que agora é nós. Agora quer é nós. Saber disso aí. Não, é como na política as coisas mudam. Muda as coisas. Cara, só minuto. Hoje você tá falando uma coisa mesmo. Só um minuto. Você viu eu? Eu tava lá. Pera só um minuto. Responda o que eu perguntar. Tá. Eu tava com plaquinha de entrega, Fluminense. Não. Eu tava no estádio. Eu tava lá no estádio. Não, você já não. Então, meu amigo, pera só um minuto. Quem quiser vir. Olha aqui, ó. Eu não estou falando que o que eu estou dizendo. Não gosto de você. O meu busão, vem quem quiser. Se não quiser também, pode entrar. Nenhum. Ele é livre pra quem quiser entrar. Mas você entre. É o piloto do ônibus. É o busão do bom caráter, daquelas pessoas bem. É o Bumba do bem! É o Bumba do bem! Exatamente. Porque torcer pro Fluminense. Desculpa, torcer pro Fluminense. Ou, sei lá, tentar se achar que é legal, simpatizar. É simpatizar com o mal. Só mais é uma notícia. Com o mal. O time do Fluminense, por tudo que fez no futebol, tinha que estar na Série C, meu amigo. Fala, é isso, Mota. Ô, Dodô, bora. Você concorda que o Marcelo Oliveira vai poupar os titulares contra o Sport? Pode poupar, pode poupar. Pode poupar, não tem problema não. Nós ganhamos o Sport com times C. Beija. É, reserva. O jogo é aqui, né? Dane-se. Nós ganhamos do Havaí, o Sport ganha mais agora do Havaí. Agora, só pulando o muro. Aí. Só pulando o muro, você viu que coisa, rapaz? Não. O Jack falou, não precisa mais pagar, não. Ah, eu vi, o Mota falou. Você viu isso? Ah, eu acho que o Papa Francisco tem que receber o cara. Não, tem... Que pessoa, esse Jack... Isso é de uma boa. Nós ganhamos um patrocínio Jack... Master, velho. É o Jack Tequila, velho. É 18 nem... milhões? 18 milhões. Olha, esse Jack... Um patrocínio Master, que assim. Pessoa a gente... de um dia. Coração. A gente... Nós aqui, a gente tá tirando o salto. É? Nós estamos rico. Tirando o barato porque tem que tirar. É ridículo, agora, né, velho? O São Paulo não ia fundo. Não é assim, como assim um cara abre mão de 18? Já era uma vergonha o cara não executar o São Paulo. É. E se deve, executa. É, mas detalhe, então. Ninguém sabe quem é o cara, né? Então, é uma vergonha. Não pode morrer a história assim, ah, tá bom, o Jack. O Jack não é artista. Para, muita história vai morrer. Isso aí é que os caras transformaram o São Pessoas, Paulo de hoje. Pessoas, conselheiros do São Paulo, pelo amor de Deus, como que vocês vão deixar isso? Aí vocês têm que descobrir quem é o Jack. Ninguém se é que já não sabe. O Jack me lembra a Dona Lúcia. Who's Jack? Hã? Who's Jack? Se é que já não deve sabe. Deve até saber, mas não tem prova. O Jack e a Dona Lúcia são a mesma pessoa. Se é que já pessoa. Não sabem quem ele representa, quem ele é, com quem da ele onde anda, veio, né? Onde ele vive. Matéria pra Globo Repórter. Quem é Jack? Onde ele vive? Dar o chapelém? Do que ele se alimenta? Nessa noite. Nessa noite. Imagina aí a cena, pega ele andando com sobretudo, tampando o rosto. É. Entrando no charuto de costas. Meu Deus do céu. I need my money. O sobrenome dele é Orange, não é? Não. Jack Laranja? Ah, boa, essa é boa. Orange deve ser outro. Eu tenho uma banda antiga de Agente Orange. Lembra do Agente Orange? Agente Orange, é verdade. Olha. Meu Deus I need do my money. Céu, hoje hein? No Globo Repórter, tudo sobre Jack. Quem foi? Quem foi? I need vem? My qual money. Qual origem, quanto ganha? O que estão fazendo no Globo Repórter. Já fizeram, né? Abrindo mão de 18 milhões é muito rico. De reais. É, realmente, vai ser rico que eu, Domenico. I need my money. Vai que eu. Tem um outro mandado e-mail. Tem um outro programa que cabe. Tem um outro. Tem um outro. Need my money anymore. Polícia 24 horas? Não, aquele lado fantástico. Cadê o dinheiro? Cadê o nosso dinheiro? Realmente, eu como consultor, cadê o dinheiro? Onde Jack colocou todo e o dinheiro? E o Nilton do Chapéu? É o Nilton do Chapéu. Nilton do Chapéu é boa. É o nome. Você sabe que você me lembrou de uma coisa? Nilton do Chapéu. E o Raul Gil é o vice. Não, você sabe beleza, que você beleza, Brasil! Eu não olha, conheço a pessoa e... Eu também não... E depois eu descobri que é o tal do homem do chapéu. Porque é o seguinte... Pra quem você tem o chapéu? Você falou o homem do chapéu? RG, lembra aquele filme O Homem da Gravata de Bolinha? Era com o Zelone. Otelo Zelone? Otelo Zelone. Mas você sabe, ô Benjamin, teve uma eleição aí no passado aí. Não muito distante. E assim, chega as correspondências em casa, porque eu sou sócio do clube. Sou sócio do clube. E época de eleição para conselheiro, mas vem correspondência pra danar, né? Vem um monte de coisa, né? É, puta, vem todo tipo. Calendário. Não, ele vem tudo um pedindo o seu voto. Ah, tudo bem. Né? Ok. Mas eu já vinha muito desgostoso de São Paulo, né? A gente pensando, puta, olha o São Paulo, onde que foi chegar? Porque não é de agora que essas coisas estão acontecendo. Já vinha desgostoso. Sim. Da gestão Juvenal e de aonde estava caminhando o nível do São Paulo. Há muito nada tempo, aconteceu ontem. Há, né, quanto tempo eu não falo disso aqui, né? Aí eu pego toda aquela correspondência e eu vejo lá. Olha, entenda, eu não tô, não sei, pode ser uma grande pessoa, não é isso? Aí eu vejo assim, vote no homem do chapéu. Caramba. Pra quem você tira o chapéu? Mas quando eu peguei aquela correspondência... É esse que é o candidato a... É, o Nilton do chapéu. É esse cara, né? Nilton do chapéu. Mas na porque hora... ele tem loja de chapéu, é isso? Sei lá. Mas na hora que ele sai do Rui Chapéu. Mas na hora que eu peguei a correspondência, estava lá assim, o homem do chapéu. Beleza. Rapaz, mas me deu uma, uma tristeza possível. Profunda. É, pode ser uma fábrica de chapéu. Não, mas não é. Sabe por quê? Porque eu falei assim... Não, São Paulo não pode ter candidato cômica, um, né, homem do chapéu. É homem cômica, do chapéu, né? É igual o Tião da padaria, o Mané da carne, o Zezinho do bar. É, então, é isso aí, não pode mesmo. Você não lembra o homem do sapato branco. Nós viramos Corinthians, velho. Não, porque senão vocês estariam ganhando títulos. Não, mas... no Jão da Açougue. Ah, títulos que vocês estão ganhando que nós já ganhamos faz tempo. Ah. Mané. Ah, então, nós já ganhamos faz tempo. Mas aqui, qual? Na hora... Que Copa do Brasil que vocês têm? Você não sabe a alegria que é ter a Copa do Brasil americana que vocês têm. Puta que pariu. Olha, juiz! Boca suja. Bom, deixa pra lá, vai. É, vamos pra os ouvintes. Fala, eu quero ouvir o fim da história. Já falou o chapéu. Não é isso, Benjamin. Não é isso. O cara pode ser uma grande pessoa, etc e tal. Não cara, pode mas ser o na hora homem que do você chapéu. Fala assim, porra, o homem do chapéu, cara. É, você entendeu o que eu tô dizendo? O Corinthians tinha o Nenê do Posto. É jocoso. Mané da carne. Tá parecendo aqueles negócios de. Nenê do Posto? Escola. Nenê do Posto era diretor de futebol. Você entendeu? Você entende, cara? O isso aí São fica Paulo bom pra escola futebol. De samba. Portuguesa não tinha o Toninho do Gol. Escola de samba. Faz coisa, presidente. Olha, da escola de samba. O Zequete do chapéu. Pote no cara ser. Do chapéu. Na ce... Pode porra, ser. Velho. Pode ser que seja uma... Tomara seja uma grande pessoa. Tomara que seja de uma grande pessoa, de um nível... E de uma competência, de uma idoneidade a toda a prova. Você entendeu? Mas já começa errado. Mas... Não pode, tem razão. Mas quando eu recebi lá o homem do chapéu... Imagina o presidente. Bateu uma tristeza. O presidente de São Paulo, o homem do chapéu. O homem do chapéu. O homem do chapéu. O homem do chapéu aí que tiraram. Deu chapéu. Esse dava o chapéu. Não era do chapéu. Esse dava o chapéu. Esse dava o chapéu. É a mesma coisa do Toninho da Venda. Vota no Toninho da Venda que ele vai ter... Não é assim, velho. Também acho, concordo. O cara não pode ser precisado num clube quanto o Tião da farmácia. Não pode, velho. Eu vou dizer um negócio. Presidente da escola de samba. São escola Paulo, de samba hoje em dia, mas São Paulo, se o São Paulo não arrumar aí um polo nobre da vida, o São Paulo vai ter uns anos difíceis pela frente, hein? Eu digo uma, eu os caras estão tentando jogar uma expectativa hoje, em cima do Abílio Diniz. Mas ele não é nem mas conselheiro, o Abílio Diniz, né? Não sei se vai fazer o que o polo nobre fez no Palmeiras, duvido. Não. Porque eu tava conversando de manhã aí com o irmão do Mano aqui, cara. Daí ele chegou e falou assim, nossa, né, pô, não sei quem falou assim, nossa, o Palmeiras era assim, falou assim, gente, olha, o Palmeiras não é que ele era assim, o Palmeiras ainda é assim, o Corinthians ainda é assim, e o São Paulo agora é assim também já de alguns anos, são todos iguais. É que o acaso faz com que alguns clubes consigam se destacar, é o acaso, é o acaso. Então o Palmeiras, ele deu uma sorte danada, graças a Deus, danada, de ter uma pessoa de um nível melhor e até nível não só como pessoa e financeiro, e Deus de chegar com nós, né? E de conseguir lá tomar o poder, tomar o poder de maneira legal, claro, através do voto, mas chegar e ter o poder, que aliás já estão dizendo aí que estão com campanha para esticar terceiro ano também e mudar. O que seria legal. Que é a mesma coisa que aconteceu nos outros. Que é a mesma coisa que aconteceu nos outros, né? Desculpa, eu entendi o que você falou. Ontem eu li uma matéria terceiro que existe mandato um projeto do Paulo Nobre. De... Não sei se é terceiro mandato, não. É terceiro ano. O Paulo Nobre não quer o terceiro mandato. Ele mentiu. Ele falou que não... Não é o terceiro mandato. É isso eu ouvi. É o terceiro ano. E o terceiro ano, eu sou favorável. Bom. Acho que 3 anos é legal. 2 anos? O cara não consegue fazer nada. O cara que pega o Palmeiras... O cara pegou o Palmeiras destruído. Não pegou? É, verdade. O Andrés pegou o Corinthians destruído. O quem pegou? O Leco vai pegar o São Paulo agora? Então, então que são dois anos. Ali nem dois. Então, você ele é um ano e meio. Um ano então e meio. Você tem que ter muita sorte de saber na mão de quem cai o seu clube hoje. Hoje é uma questão de sorte. Hoje é questão de sorte, porque você tem, você tem lá 240 pessoas no conselho e talvez você tenha 3 ou 4 que tenham capacidade para isso. E o Palmeiras agora teve essa sorte. Teve essa sorte. É complicado, mas também, rapaz. Pera lá, mas quanto tempo de azar nós tivemos? Exato, também exato. Teve também, né? Mas, porque, mas não aguenta mais, velho. Porra. Que ninguém vai me fazer acreditar que o Palmeiras o pelo mudou. Amor de Deus, pô. Não. Ele teve a sorte de ter o Paulo Nobre agora como presidente. Como é que era aquele que dormiu quando mas o time caiu na praia? Lá, né? O time caiu no presidente tava na praia. Lá. Esse que dá o medo. Esse que dá medo, que os caras estão lá, estão quietinhos agora, porque o outro tá fazendo bem feito. E não deixa eu chegar perto. Deixa dar uma zica aí o futebol no Embem. Os urubus estão lá, né? É. Os caras estão tudo assim. Urubuzada lá, esperando a carniça lá. Todo dia falando, olha, ganhou tanto e tal. Aquele dia que o cara entrou no ar aqui entrou mais dinheiro. Aquele dia que o cara entrou no ar aqui e falou, fui pra praia pra relaxar. Depois do time caiu, ele de sunga. Numa segunda-feira, à beira-mar, aí é o fim. Mas isso aí não é o Mané do Chapéu. Tirone, porra. É o Mané do Chapéu, mas gente. Não, eu não posso nem julgar. Eu não conheço o homem do Chapéu. É o Zé da couve. Mas é o homem do Chapéu. Mas não pode o cara ir pra beira-mar depois que o time cai. É o homem do Chapéu. Porra, você tá de brincadeira. Se não tirar Zequinha do Boné, é a mesma coisa. É, o Zé da Zequinha do Boné, o homem do Chapéu. O Tião do Tijolo. É a mesma coisa. Dá, meu. Nem escola de samba, viu, Domênico? Não, não tem mais disso. Não também? Não, lá, se tiver um do cara dele, não ganha. Só espero que seja uma pessoa iluminada, que seja uma pessoa de plena capacidade. Honesto. Pior que quando entra nessa pra arrumar a casa, meu Deus. É complicado. Não. Evidente. Evidente. Estádio 97, Narigudo, tem oferecimento da BV Financeira. É isso aí, amigão. E olha, o ano tá acabando, rapaz. O seu de dinheiro, novo, hein? O teu dinheiro tá acabando também ou não? Acabou faz tempo. Olha, vou falar pra você, ainda bem que tem uma loja da BV Financeira pertinho de você, hein, amigão. A BV tem soluções, olha só, de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até os presentes da família. Ela está sempre ao seu lado, passa lá. Ô, Júnior Aguiar falou hoje, pô, tô sem grana. Júnior tem 14 filhos, eu nunca vi um negócio desse. Caramba, parece o cara. É. Falei, Júnior, no Tatuapé, Ipiranga, Lapa... São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue agora mesmo, 3003-7888. 3003-7888. E não esqueça, BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, tá? Mas olha, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal, hein? Use o crédito, amigo, de forma consciente. BV, bons negócios pra você, Zombinha. Muito bem, esse é o Estádio 97, né, velho? Ô, Baixinho. Diga. Você é um cara assim, louco pro futebol, todos nós sabemos, né? Agora, porra, senão eu não ficava nervoso. É, era RG, o desafio não era? É, mas você não fala nada, porra. Mas é pra pegar o bicho na curva. Ah, pegar o bicho na curva, porque eu quero ver o seguinte. Diga. Quero ver, se você é o cara mesmo. Diga. O negócio é o seguinte, você é 100% apaixonado por futebol mesmo? Porra, não, nem tem cabimento essa pergunta. É óbvio 100% apaixonado por futebol, senão eu não ficava nervoso desse jeito que eu fico, porra. Ah, então lá vai. Quero ver se você... Quero ver você, velho. Você narrar o primeiro gol. Ó, presta atenção. Presta atenção. Eu me ferrei ontem aí, ó. Presta atenção. Chups. Quer o gol do Pato? Não, do Gabigol ontem. É, em cima do Tricolor, velho. E ó, e é o seguinte, eu quero com muita emoção. Não. Eu quero com muita emoção. Não sei. Não, velho. Pera aí. Narrar o gol. Vai valer a pena. Vai por mim, velho. Narrar o gol. Vai por mim. Narrar o gol do Gabigol. Mas só se você for... emoção. Só se você for 100% mesmo. É, topa ou não topa? Olha, velho, eu sou profissional pra cacete, viu, velho? Ah, isso aí! Eu sou profissional pra caramba. Essa hora tem que ser então mesmo. Vai! Então tá bom. Então vamos lá. Beijo, lance. Atenção, Brasil. Ah, eu lembro do lance, eu lembro. Atenção, Brasil. Ah, então vamos lá, não tem problema não. Vai. É, falta pro Santos. Renato, toca na frente pra Lucas Lima, caminha pela lateral direita, ele avança. Caminha acompanhado por Rodrigo Caio, faz a falta, ele perde a bola. Pra Daniel Guedes, por trás da zaga, pra Gabigol, tocou, seu Rogério. Gol! Oh, cara, velho. trouxa, foi melhor que você. Foi bem melhor, velho. Aí foi profissional. Baixinho, baixinho mostrou que é 100% apaixonado por futebol. E de recompensa, é. Saindo daqui a Itaipava, baixinho, é por minha conta, velho. Você vai ter que dar 10, rapaz, que eu sou 100%. Você tá pensando o quê? Isso tá aí. Tá pensando o quê? Que é 100%. É isso aí, é profissional, baixinho, pra é isso cacete. Aí. Ah. E se você também é 100% apaixonado por futebol, como meu amigo Sombra, fica ligado, hein? E a Itaipava está com uma série de surpresas para você. É, quem sabe você não é surpreendido também, hein? É, senhor Doriva, tá vendo? Agora eu tenho que mostrar todo o meu 100% de profissionalismo. Reclama com aquele zagueirão lá do Tasha Çelik. Tá, esse é torto, hein? Esse copa não chega. O Tasha Çelik, malandro, não para, joga para, nada. Olha. Joga nada, mano. Olha, velho, as contratações tem que olhar bem, viu, velho? Do jeito que a coisa vai, meu amigo. Joga nada. Eu acho que você, o cara que vai ter que fazer muito desafio aqui, bicho. Ah, mas que coisa impressionante, né, cara? Apesar de tudo, é o que a gente tem visto no São Paulo. Os caras realmente não estão mais nem aí com a hora do Brasil, né? Pato, Ganso, Luiz Fabiano. Não tá nem mais. É isso aí, cara. Faz tempo que é isso aí. É isso aí. É o time sem alma. Seu Jorge, é isso aí. É o time sem alma. Mas, RG, você tá no teu emprego. Você sabe que mês que vem você não vai ficar. É o aviso prévio. É óbvio, meu. Isso, é o cara pode prévio. Ser o maior profissional do mundo. É óbvio que o cara já tá... Encosta, né? Tá contando os minutos. A alma, né? Já tá longe, é, cara. É um aviso prévio. A cabeça tá longe. Isso daí você, não é um bom profissional. Se cara. Você forçar o cara... O Aidar falou em junho. O Aidar em junho, julho, deu entrevista falando que não ia renovar com o Luiz Fabiano. Quer dizer, um médico que tá de aviso prévio no hospital, ele vai operar um paciente. Não, vou matar o paciente, porque eu amo esse menino. É maior profissional. Que diferente. É. O cara tá sendo remunerado pelo clube. Tem que representar verdade. O clube até o último minuto. Cara, mas tá de brincadeira, mas ontem, no São Paulo, quem não representou? Então, mas é isso que você tá falando. O cara tá de aviso prévio, tá cabeça longe. Eu não tô falando, mas o Pato até que jogou bem, velho. Eu tô falando no jogo, no dia a dia. Ah, eu gostei do jogo. O dia a dia já é diferente. O Pato jogou bem. O Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano. Direito, gostei muito. Quem que é o cara do marketing de São Paulo hoje? Já nomearam? Vinícius Pinotti. Aí, o Pinotti. Você devia fazer uma parceria com a Jacuzzi, velho. Tá certo? Porque o Luiz Fabiano é o atacante mais banheira do Brasil. O cara, desde os primórdios, Sombra, desde quando até o Luiz Fabiano... Desde os primórdios, até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava. Eu não dormia. Não, eu não sabia. Nossa, eu não sabia. E o homem criava. E também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Mas o Luiz Fabiano, velho, ele é um cara extremamente banheira. Na função que ele tá, Sombra, o Luiz Fabiano hoje ele é o quê? O terceiro artilheiro da história de São Paulo? É, né? Ele poderia estar brigando pela artilharia se ele soubesse se posicionar numa linha que tem as condições. Agora. Nem tá lembro certo? Agora. Mas o Luiz Fabiano, bom, ele briga lá em cima pela artilharia. Que essa música que eu falei do... Titãs. Não vou falar de nada. Não fala que ele vai cantar de novo. Ah, é. Bom, mas ó, mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Polac, que é São Paulino, tá fazendo aniversário hoje. Grande Polac. É isso aí. Está quero 97. Agradecer, sim. Ah. Não, quero agradecer a todo mundo que tá entrando no meu busão. Tem uma porrada de gente aqui, ó. Um monte de negro entrando. É, mas você falou que o Fluminense ia se entregar aqui. Aquele jogo lá. O Junão fala que o Flu é o câncer do futebol no qual seremos a cura. Nós seremos a cura. Tá aqui, cheio. Aqui, ó. É. Mas, ó. Aqui, ó. Odeio ver o Palmeiras ganhar, mas concordo com você. O Fluminense não merece ganhar nada. Corintiano, Palmeiras. Sim, concordo com você, Dodô. Chupa Fluminense. Grande. Mas, ó, aquela vez do Corinthians. Tem vaga nesse busão e também quero entrar. Sou corintiano, ó. Fabião. Que o Corinthians tá brigando com o Fluminense pelo título. Eu lembro do senhor aqui fazendo campanha pro Palmeiras integrar assim. Viu? Eu lembro do senhor fazendo. Eu lembro do senhor fazendo campanha. Lembro do senhor fazendo campanha pra que o Palmeiras entregasse o jogo. Segue o jogo. Por falar em doença e cura, Domênico, em 2 segundos. De quem falou essa frase? Qual frase? Você é a doença ou sua cura? Tempo pro Domênico. Eita, eu sei. You are the sick, I am the cure. Quem falou? Do Scarface lá. Não. Não? Isso foi Stallone. Sylvester Stallone no filme. No filme do Cobra. Não foi Abílio Diniz falando com o Aidar? Hã? Não foi Abílio Diniz falando com o Aidar? Pode ser. Serviria também. Então vamos lá, vamos lá. Mais ouvintes, oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora é hora do momento sem parar. Agora três é ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. E o Balotelli, hein? Esse aí tem mais nome do que bola, hein? Vai. Alô. Alô. Quem fala? Eduardo. Fala, Eduardo, tudo bom? Tudo jóia. Eduardo o quê? Eduardo Saad Júnior. Quê? Eduardo Salles Júnior, e quantos anos? Saad Júnior, e quantos anos? Saad. 44. RG, hoje, tudo do 4, 4.4, isso. E aí? O Zé Maria tá fugindo. É, você tá com a Saad melhor, velho? Sensacional. Tá Saad. É. Boa. E qual que é o bairro? Vila Leopoldina. É, nós é Molina Raguaipá. Vila Leopoldina. Um abraço, pessoal, da Imperatriz Leopoldina. Guaipá? Pertinho. E o time? Aqui é todo poderoso Timão, Dodô. Ih, rapaz. Vai já... Corinthians, aí, mano. Vai Corinthians. Olha a cara de bunda que o Domênio ficou. Aí, mano. Bunda por quê? Ô, velhinho, antes de você falar com o mano, só uma pergunta pra você. Você acha que o Balotelli foi bem nessa? Ele tava se relacionando via internet com uma guria de 40 anos, velho. Aí a guria mandou umas fotos nuas pra ele e meteu na internet, velho. Agora tá tomando um processo. É um vacilão, né? É um bobo, vacilão, né, velho? Isso é um trouxa. A mina manda nude, você joga na rede. Você já mandou nude na rede, Mota? O Balotelli é um cara louco, o Balotelli, velho. É um desses que entra naquela categoria. O Balotelli joga bola. Mas ele é louco, ele, né, ele é style, véio? Mas ele tem um parafuso mesmo, cara. Muito louco. Ele é mais nome do que bola. O Balotelli que ele faz fora do campo. Se fosse o Balotelli, cara, joga nada. Eu ia virar rapper. É, vamos falar do Balotelli do Corinthians, que é o Wagner Love. Wagner Love. Você falou que ele era uma porcaria, foi 10 dias aqui, velho. Ué, mas o Balotelli hoje... Também é uma porcaria, você tá certo. É um jogador teoricamente médio. Boa, ganhou essa. Mas o Wagner Love é um cara que tá jogando no Corinthians e joga no ataque também. Ele é o Balotelli do Corinthians. Ô, amigo! Diga lá, mano. A CBF tá fazendo de tudo pra que o Corinthians não faça a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Por quê? Por quê? Convocou 4 jogadores do nosso glorioso Corinthians. De quem é essa melhor campanha? Você tem essa informação ou você tá zoando? Não. Eu também não tenho. Mas eu acho... Melhor, não sei se é o Cruzeiro ou... Não, acho que foi o Cruzeiro ou o Fluminense. Cruzeiro com o Vanderlei, não, eu acho que são dois times que foram campeões faltando 4 rodadas, né? São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro. Então, o Cruzeiro acho que tá envolvido nisso. O Cruzeiro fez mais de 100 pontos. Cruzeiro comigo sendo treinador. Então, amigo, o Corinthians, ele tá sendo minado pela CBF. 100 pontos ou 100 gols, RG? 100 pontos. Mais de 100 pontos. Em 2003? Mais de 100 pontos. Ah, passou de 100 então pontos. Tinha mais de 20 times do campeonato. Tinha 24 clubes. Foi mais de 100 gols? Não, fez mais de 100 pontos. Acredito que ele tenha feito mais de 100 pontos, vê aí. Eu vou pegar aqui. Cruzeiro mas, em 2002. O Corinthians, 2003. Ele tem condições aí de apagar e bater todos os recordes da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas a CBF está convocando jogadores do Corinthians para desgastar os jogadores. Ei. E que eles não tenham o mesmo rendimento, principalmente contra o Vasco, viu, Portuga? O Corinthians ele vai pegar nessa rodada aí, se eu não me engano, do dia 18. Certo. Dia 18, se eu não me engano, dia 18. Pega o Vasco, que é um time hoje que tá ali brigando na zona de rebaixamento. Hoje é o último colocado. Sim. Mas o Corinthians com jogadores desgastados possivelmente não terá a mesma performance que teria se os jogadores estivessem 100%. Esse jogo será em RJ, né, mano? Mano, mas também tem a questão da que a CBF tá falando, conversando com a Globo, que pode mudar o jogo, né? Pra quinta-feira, Santos e Corinthians jogariam, né, na quinta-feira. E não na quarta-feira, que eu poderia colocar. Né, não joga os 4, né, mano? 100 pontos, viu, Dani? Se jogar, vai jogar um só. Mas é o que eu acho também, cara. Infelizmente, aí a CBF. Então não vai cansar, né, mano? A CBF ela convoca, ela desfalca os times, mas ela acaba não utilizando. Os jogadores do Corinthians que foram convocados, aí só o Elias vai ser titular, né? Então, mas não vai cansar, então, né, mano? Ainda bem. Mas, ô, amigo. Aliás, mano, parabéns ao Cássio, que vinha merecendo isso há muito tempo. O Cássio, parabéns, amigo, ao Cássio. O Cássio, ele foi uma grata surpresa aí na convocação do Dunga aí. O Marcelo Groi tá machucado também aí. O Cássio teve uma oportunidade. Merecido, não é não? Eu acho que sim. Acho que ele tem que estar entre os 3. Ah, entre os 3 não. Acho que entre os 3 aí é um pouco de exagero. Talvez aí falar que o Cássio tem que estar. Porque hoje o Cássio é muito mais goleiro do que o Alisson e é muito mais goleiro que o Jefferson Reboteiro também. Também acho. O Cássio pega mais do que qualquer um desses, cara. E digo mais, se o Brasil quiser ganhar da Argentina, o Cássio tem que ser titular. Apesar que a Argentina não acerta a bola no gol também, não vai ter muito trabalho, agora, não. Agora uma pergunta pro nosso nobre ouvinte, pro Mano e pro Benja. Está sendo preparada a cama para a volta do Pato ao Corinthians sem problema nenhum. Sem dúvida, vocês acreditam nisso? Sem dúvida, não. O presidente já está dizendo que esse papo não tem nada com esse papo. Isso é para não depreciar o patrimônio. Esse papo que judicialmente ele tem que voltar. Ele é jogador do Corinthians em dezembro. Mas o Pato provavelmente deve ir pro futebol inglês em janeiro. Não vai jogar no Corinthians. Eu não posso falar. Você senta numa mesa com o Kia, Pérez, Lute e o Andrés. Eu vou dizer um negócio pra você. É pra vender o jogador. Futebolisticamente falando, não dá. Quem falar que o Pato esse ano não jogou muita bola é recalque. Mas hoje tira o lugar do Malcom? Futebolisticamente falando, o Pato hoje joga no Corinthians. Mas a questão não é pelo futebol, é por tudo. O problema é o kit Pato hoje no Corinthians. Eu não acredito. Posso fazer um comentário sobre o Pato? Olha só, o problema é que ele é muito caro. Não, acho que até pelo futebol, não sei, se ele chega no Corinthians, se ele volta pro Corinthians e faz 3 partidas voando, ficou. O problema é o preço dele. Eu vou dizer o que você falou, é o pacote Pato, então. É que é complicado. Beijo, uma frase só, pelo kit Pato é que complica, mas não é pelo dinheiro, viu? Só é caro aquilo que não dá prazer, só é caro aquilo que não dá retorno. O Pato no Corinthians foi um investimento caríssimo que no Corinthians não deu em absolutamente nada. Se ele tivesse arrebentado de jogar, se fosse esse Pato que tá aí, olha, o Pato mudou tanto que até nas entrevistas do Pato você vê um cara com personalidade, você vê um cara falando as coisas. Coisa que no Corinthians parecia lá a música do Guilherme Arantes. Eu vivo sempre no mundo da lua. Mas Não acho que é só o dinheiro, não. Eduardo, o Pato, é claro, ele vive um melhor momento hoje no São Paulo do que ele viveu no Corinthians. Isso é claro. Mas eu discuto até que ponto, tô sendo muito sincero, até que ponto é esse Pato que as pessoas andam falando. Sabe por quê? O Pato ele se destacou dentro desse time do São Paulo, onde poucas pessoas conseguem se destacar. Ele não é um jogador de futebol com intensidade. Ele é um jogador que muitas vezes ele se apaga em campo. Ele não é um jogador que, por exemplo, você fala assim, fica tranquilo, o time tá perdendo, mas o Pato tá lá. Vai resolver. Não é um jogador que você vê espírito guerreiro nele. É verdade, não dá pra saber até que ponto ele... Tem jogo que ele dorme. O elenco do Corinthians tem, por exemplo. Tem jogo que ele dorme, totalmente. Eu não vou aqui ignorar que ele, às vezes, faz as suas boas jogadas. Mas ele vive de muitos... De lampejos de grande jogador. A matada que ele deu no primeiro gol ontem, Sombra, não é qualquer cara que dá com juva, uma bola longa, o tempo todo, matou e bateu sem a bola cair no chão. Mas não é um cara que você vê constantemente na partida. Você não sente isso, cara. Entendeu? Então, assim, é o tipo do jogador que, assim, ele vem sendo o melhor do São Paulo? Ah, sim, vem. Tá, mas ser hoje o melhor no São Paulo não é um grande mérito. Ele é um bom jogador? É. Agora, o próprio Dunga, eu desconfio que com toda essa qualidade, ele também não chama o Pato para a seleção, porque sabe que não é um jogador de intensidade. Também não, no meu ver, não é o tipo do jogador que o Tite gostaria de contar. Mas pera lá, ele não chama o Pato, Sombra, porque o Pato ele concorre hoje com o Neymar, com o Douglas Costa, com o William, quando joga mais avançado. O Neymar não tá jogando agora, nem pode jogar, e nem por isso... Mas tudo bem, é um concorrente dele. Mas teve dois jogos de eliminatória, nem convocado foi. Mas ele chamou o Hulk, chamou o Firmino, chamou o Douglas Costa. Mas o Firmino perde pro Hulk. Pato e pro Firmino. Mas é jogador de confiança. Mas Pato ou Hulk? Pato. Não, eu prefiro o Pato, Benja, mas Pato. O Hulk é um jogador de confiança do Dunga, cara. Mas, não, esquece o Dunga, eu tô perguntando pra você, Pato ou Hulk? Tivesse que escolher pro meu time o Pato. Pato ou Firmino? O Pato. O Firmino teve uma boa fase aí pra ser vendido pro Manchester. Eu ainda prefiro. Não vejo nada nesse jogo. Tá confirmando, né, mano? Olha, ontem eu fazendo uma comparação, agora voltou ao normal. Comparação até com os jogadores do Santos, você pode falar assim, nossa, o Pato ele é muito melhor que o Gabigol. Mas teve momentos lá que o Gabigol tava na sua própria linha de defesa ajudando a sua zaga. Dando carrinho. E você nunca vai ver o Pato fazendo isso. Sim. Ah, mas o craque não tem que fazer isso. Ah, mas o Lucas Lima volta. O Ricardo Oliveira não, se mata é o Liverpool, campo. Né? Liverpool, não o Manchester. Firmino está no Manchester. Você entendeu? É verdade. Então o cara pode ser bom sim. E participativo. Pode ser mais participativo. O Corinthians pode ser mais lá, intenso. Todos jogam. Mas, ô amigão, eu concordo contigo no quesito aí que você diz aí com relação ao Pato. Eu, particularmente, não vejo o Pato mais vestindo a camisa do Corinthians. Depois desse encontro aí que fizeram ali com o Juliano Bertolucci, com o Kia, com o Andrés, eu acho hoje que o Pato é um jogador que teoricamente, pela lei, ele deve retornar ao Corinthians ali no final do ano, em dezembro, quando acaba o vínculo com São Paulo. Mas ele vai passar no Corinthians, talvez, ali, para entregar a documentação ali, carimbar as últimas coisas que ele precisa carimbar, e ele vai ser vendido nessa próxima janela. Manoel Vento, com todo respeito, aquele encontro numa pizzaria, naquela hora da noite, com tudo aquilo, aquilo foi feito para mandar recado, cara. Porque, desculpe, qualquer um que não quisesse que aquilo vazasse ou ficasse sabendo, faria num hotel, num lugar... Aquilo foi feito para marcar o território, para falar, olha onde nós estamos, olha o que estamos fazendo. Vou embora, precisa. O meu empresário são esses, o que me representa, não adianta outro vender. Mas, mano... Uma coisa, desculpa, depende somente do São Paulo, outra sim, coisa é... Mas, mano, é um jogador que ele embora, mas, assim, já falou que ia voltar para Europa. Tem muito empresário que trabalha na Inglaterra, que fala assim, ó, se eu conseguir uma proposta boa pro Pato, vocês vendem? Ali o Kia marcou que ele representa o Pato. Ali, mano, desculpa, o cara poderia ter feito uma reunião num outro lugar, num hotel, fechado. O cara não ia pra uma pizzaria, que um monte de gente vai. Teve jornalista, mano, que tava na pizzaria. Desculpa, eu ouvi, posso até falar. O Dirceu Maravilha tava. Na mesma pizzaria, mano, aquilo foi... Você vai em alguns lugares pra ser visto. E ali ele foi pra ser visto. Com todo respeito, é o que eu penso. O melhor desfecho para essa novela é ele ir embora mesmo. É melhor para o Corinthians pra ele pra todo mundo. Ganhar o dinheiro. É uma pena. Inclusive, ele ir embora do Brasil. Ele tá jogando aqui. Ele, tecnicamente, o cara é bom, mas eu concordo com você, Sombra. Eu acho que ele não seria um cara para compor um grupo forte. Forte que eu digo é no sentido de participativo, né? Todo mundo... correndo, lutando, brigando, né? Eu acho que ele é o que você falou, é verdade mesmo. Tecnicamente, não tem o que falar dele. É um dos melhores do Brasil, mas pra grupo... E no São Paulo ele não foi tão aéreo como ele foi no Corinthians. No Corinthians ele era mais aéreo. Corinthiano, eu vou fazer uma comparação, Corinthiano, que você sabe como é porque você teve o jogador. O Pato, ele joga a mesma bola ou mais que o Tevez. É que o Tevez tem intensidade que o Pato não tem. Ele joga muita bola. Eu não sei agora se o Porto do Zé. Não, senhor. Não, senhor. Tecnicamente ele joga igual. Mas o Tevez tem intensidade. O Pato não. Eu acho os dois muito bons. Olha, isso é droga pesada. O Tevez é muito mais jogador que o Pato. Porque ele procura jogo, gente. Pra mim o Tevez joga mais que o Pato. Mas é porque ele procura jogo. Quem tá maluco? Eu tô maluco, ele falou. Mas eu acho que são dois jogadores. Eu não tô entendendo. Vocês acham quem é melhor, o Tevez ou o Pato? Não, mas peraí. Ele acha que é o Tevez. Ele acha que é o Tevez. O Tevez, se mas pra mim não tem discussão, pra mim o Tevez é muito melhor. Eu acho que é. Porque ele procura jogo, Sombra. Tecnicamente não é muito bom. O português dá uma lambida no Pato agora, senhor. Ele foi infeliz. Não tenho porquê. Você lambeu o Pato? Não. Ele quis dar uma lambida muito pelo contrário. Eu não tenho porquê fazer isso. Mas acho o Pato, lambeu o Pato. Falar que o Pato hoje joga a mesma bola que o Tevez, ele tá usando o craque aqui no programa. Você falou que o Van Nistelrooy era igual o Clodoaldo. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que tecnicamente, as qualidades, definição pro gol... Não, calma. Você não entendeu. Definição pro gol, matar uma bola, dá um drible, ele tem tanta qualidade quanto o Tevez. Só que o Tevez tem intensidade que o Pato não tem. Tevez na joga minha opinião. Infinitamente mais porque do que o Pato. Tem intensidade. Intensidade. Porque participa mais. O Osório falou que ele era igual o Gerrard. Quem? O Osório falou que ele era igual o Gerrard. O Gerrard falou que mais. Mas ele falou. Ele falou com o jogador jogo completo. Tudo bem, mas o Osório também é a opinião dele. Uma coisa é o Osório. Uma coisa é o Osório falando. O Osório podia falar se quisesse. É que é motivar o jogador dele. Mas ele ia motivando. Gente, eu acho que o Pato é muito bom. Eu acho que o Pato é muito bom. Amigão, manda aí seu placar, velho. Corinthians e Flamengo domingo e o Sheik não joga, cara. O Sheik não joga, nem sabia. O Sheik não joga porque ele foi suspenso pelo STJD por declarações que ele deu na Copa do Brasil falando que o árbitro era uma merda, acho que foi isso. E aí ele foi suspenso por 3 jogos. E um alegria vai ser dele, contra, né? O Corinthians. Pro Sheik vai jogar ser uma mala roda, né? Não tem que jogar contra o Corinthians, vai ser uma benção. Feliz da vida, velho. Mas pro Guerreiro ficou pior. Foco vai ficar só nele. Só vai jogar o Judas peruano. Mas eu vi Judas. Por que Judas? Tem até uns caras fazendo campanha na internet pra xingar o Guerreiro. Acho que tá errado, velho. Também na acho, boa. Cara. Também acho. O cara enquanto esteve lá, honrou a camisa, ele jogou, porra, fez o gol do título mundial nosso. Mas foi bem remunerado pra isso também, vai. Ok. Mano. Não, foi as duas mãos. Ok. A polícia via dele, todo mundo fez o seu papel. Não jogou de graça. Acho que não tem que ofender o cara, não, bobagem. Não, isso eu nem concordo. Chega. Ô, Eduardo, um abraço pra você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Valeu, Sombra. 2-0 pro Corinthians contra o Flamengo. Fácil, fácil. Então falou, tá, cara. Obrigado. Esse é o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô. É. Alô? Alô? Ah, não, não, não prendeu. Não foi. Tenta outra vez, Domênico. Agora vai. Alô? Oi, alô? Quem é? Ó, Dodô! Opa, quem é? É o Enzo! Enzo? Isso! Fala, Enzo, tudo bom? Enzo é o nome de tudo. Tudo bem, beleza, você, como é que tá? Tudo bom, Enzo do quê? Beleza. Enzo Lossato. Hã? Lossato? Lossato. Mossato. Isso. Quantos anos, ô? Mozato. E quantos anos, ô, Enzo? Tenho 39. 3.9, RG. Você já almoçou hoje o quê, velhinho? Ah, ah, olha, sensacional. E depois ele tomou um sol de fruta, Enzo. É, RG, tô de Mossato cheio, viu, RG? Boa, boa. É, RG, tô de Mossato cheio. Vou estar com Mossato cheio. Tá bom, e qual que é o bairro que você mora, ô, Enzo? Olha, por incrível que pareça, igual o nosso amigo aí que ligou agora, eu sou da Vila Leopoldina. Olha aí, todo mundo da... Hoje é Vila Leopoldina aí, Rua Guaipá, ligando em massa. Liga muito. É que a gente tá em fila aqui, quando um desliga, o outro já pega e disca, entendeu? Muito legal. Vocês estão andando no mesmo orelhão aí, meu? Tá todo mundo, tem a fila aqui, eu sou o último. Nossa, né? Você lembrou de um negócio, coisa louca, lembra como eu tinha usado tinha, o orelhão? Tinha, né? Tinha fila, né, velho? A gente usava orelhão, acho que eu usei orelhão. A gente usava orelhão. Se você usou orelhão, eu usava na rua, tinha que usar. Na rua, tinha que usar. Benjamin, telefone celular. Benjamin, velho. Benjamin, na rua, usando orelhão. Não, eu usava o telefone da casa. É verdade, RG, também não acredito. Eu tinha um fio de 400 quilômetros. Se você estivesse na rua, eu usava o quê? O carro do pai dele tinha telefone. O fixo, na casa dele. Você tá na rua, você chegou a ter telefone. O RG era desse tamanho. Era desse tamanho o letra. O RG tinha um BCP. Hoje eu não vejo mais pessoal usando, não. Você tinha startup, Domênico? Não, nunca tive. Nunca teve? Não, era um BCP caro, era caro, lembra? Mas uma linha valia. A linha era cara. Mas hoje o orelhão é só posição de número de prostituta. Mas por isso eu procuro. E pra nego chutar e quebrar, né? Também. Infelizmente. Eu só mandar um parabéns aqui. Um ouvinte nosso é que adora o Estado 97, ele é fãzazo do Domênico. Quem? Dodô, manda um parabéns pro Leonardo Caporrino. Ô, Leonardo. Tá fazendo 30 anos hoje, opa, é palmeirense. 3.0 fazendo hoje. Boa, meu, é nóis, velho. Ele diz que não sai sem ouvir o Estado 97. Ó, e eu tenho certeza que ele tá no meu busão. Leonardo Caporrino, parabéns, viu, irmão? 30 anos aí, grande torcedor do Palmeiras. E chato, foi confirmado hoje, né? Aquela doença maldita com o Cruyff, né, cara? Que o quanto é o câncer? No pulmão. O Cruyff? É. Sério? Muito chato. Tá. Jura? Realmente. Caraca, chato. Fumava muito. Né? Ah, mas fazia às 25 não, anos que ele tinha parado. É, cara. Então. Caramba. Isso é muito relativo, viu, Domingo? Não, não é não. Hoje eu perdi um amigo há um mês que não fumava, não fazia nada e teve a doença. Tudo bem, mas quem fuma tá problema. Sim, é mais maior. Propenso, mas é. Felizmente. Ô, velho, e o time? É, igual todo morador da Vila Leopoldina. Corinthians. Palmeirense. Ah, lógico. Chupa aí, trouxa. O que ligou antes era o quê? O Enzo tá no meu busão. Pode o que ligou antes era o quê? Era. Não, ele não é daqui do bairro. Ele não é do bairro. Não é do bairro. Imagina. Lapa de baixo. O cara falou fora do ar. O cara falou fora do ar que ele tem 76 imóveis aí, só na Rua Guaipá. Caraca. Não é aqui, a Guaipá faliu já, velho. Já era, lá acabou. Ô, Enzo. Deixa eu te dar Esportiva Jornalismo Futebol Clube. Assistiu o jogo ontem, Enzo? Assisti um aí? Pouco do Palmeiras, assisti o do São Paulo e Santos também, que tava legal. Assisti o finalzinho, depois que acabou do Palmeiras, que eu fui ver lá. Não, assisti os dois, tava legal. Tava engraçado bom. Que ninguém falava nada no jogo do São Paulo. São Paulo contava? Aí eu, na hora que acabou do Palmeiras, tava o São Paulo lá, porque demorou, né, São Paulo. Aliás, que não avara. 3-1, falei, nossa. O negócio da camisa do Palmeiras e a luz do São Paulo, tudo no mesmo dia, estranho. É uma várzea o futebol brasileiro. Não é várzea. Não pode, cara. Porque nunca pagou. Não, desculpa. O quarto árbitro, no caso do São Paulo, tudo bem que é fenômeno da natureza. Ali acabou. Agora, a luz. Fenômeno da natureza. Agora, o caso do Palmeiras... Desculpa, Domênico, o quarto árbitro tá lá, pra antes ele vai nos dois vestiários, fala, ó, uniforme então, é se você para pra analisar... Ele não foi pra fazer isso, mano. Para de frescura. Se liga, não pode. O árbitro, ele foi lá, ele viu, tá certo? Ele deve ter achado normal. Se você pegar uma camisa, tá certo? Essa do Palmeiras prata e pegar do Fluminense, se você olhar uma contra a outra, você fala, dá pra ter jogo. Dá pra ter chumado. Devia ter suado, só que quando, Domênico Gato, os jogadores do Palmeiras começaram a transpirar, a camisa escureceu. E aí foi que causou esse impacto aí, que todo mundo falou, pô, as camisas estão iguais. Não para de frescura, isso acontece. Cheio de aspone, ninguém viu isso antes. Manda aspone. Mas aí não. Como aí não viu, o cara acontece. Foi lá, acabei de falar, o cara foi ver, cacete. Então, mas devia ter visto o vestiário, porra. Portugal. Aí não acho que seja VAR. Eu acho VAR. Na Europa você não vê. Você ouviu o que eu acabei de falar? A camisa mudou de cor quando os jogadores começaram a transpirar, cacete. O quarto árbitro tem tempo de ver. Acontece. Tem que ver tudo, mano. Ele viu, cacete. Mais tarde. Na minha opinião, viu tarde. Tá bom, cada um tem uma opinião. Mas e aí, cara, o Palmeiras jogou mal ontem de novo, né? Pô, jogou mal, pô, que isso, cara. Não tem consistência o time, tem partido que joga bem. Tudo bem que tem aquela história que é pro ano que vem, tudo, não é pra esse ano, que eles montaram tudo pro ano que vem, mas, pô, tá louco, né, bicho? O time do Palmeiras, né? O time do Palmeiras tava muito pesado, você não achou? Tá muito, tá demais. É. Cara, parece que, sei lá, cara, chuteira. Você diz pesado. Não, parece que os caras. Não aquela coisa de energia negativa, né? Não. Quer dizer, a gente aqui, o moto, às vezes tá com uma carga negativa tão grande que o clima fica pesado, não é isso? Não é nesse sentido. O jogador não recebe, parece que ele tá carregando um peso na sua de 30 quilos e demora pra virar, pra jogar o... Sabe, parece que tá na década de 70. Comeu uma feijoada antes do jogo? Mas é isso. Comeu uma feijoadinha, Aí o cara tá pesado, velho. O Barrios parecia que, meu, tava em câmera lenta, velho. É verdade. Não é verdade? É verdade, cara. É verdade. Mas o Barrios ainda no Palmeiras não veio, não sei. Não justificou ainda, não. Também concordo. Não tava nem, não. Verdade. Não é verdade? Ah, mas foi, ele também... E o Alessandro, hein? Ontem era jogo pro Cristaldo, né, velho? Não era, não. Você gosta do Alessandro? Eu sempre achei o Alessandro bom jogador. É mesmo. Só que os últimos dias vem caindo muito. Sabe por que você sempre achou ele bom? Porque ele nunca jogou no seu time. Que você fala com o torcedor do Inter, do Atlético, do Flamengo, do Vasco, todo mundo fala que ele joga, nunca fica em lugar nenhum, né? Nunca se firma. Nunca se firma em lugar nenhum, é porque também não. Alguma coisa tem. Mas ele não queria ter saído do Flamengo. Não queria. Ele falou isso publicamente. Mas o Flamengo acho que queria que ele saísse. O Flamengo queria que ele saísse. Então, isso é sintomático. Sempre banco. Aonde ele passou, ele sempre foi pro banco e não rendia. É igual o Borges. Enzo, deixa seu palpite. Palmeiras e Fluminense, jogo da volta. Eu acho que vai ser um pouco difícil, mas acho que vai ser 6-1 pro Palmeiras. Porra, velho! 6-1? 6, mesmo. Eu acho que se o Fluminense... É o bem contra o mal esse jogo. É o bem contra o mal, Enzo. É isso aí. É o bem contra o mal. Vamos ter que lotar o estádio e vamos gritar que o Fluminense é o mal do futebol. É o mal. O torcedor tem que ir lá e fazer musiquinha pro Fluminense. Faz uma musiquinha. Não sei, eles que inventam. Mas peraí, naquele jogo lá, Palmeiras e Fluminense, você não falou entrega pra ferrar o Corinthians? Duvido. Tem a personalidade de assumir isso daqui no ar. Para, mano. Para de falar bobagem. Ele falou sim. Para, mano. Para. O Fluminense na... peraí, aquela época lá... Assuma aí, aquela época lá não tinha acontecido tudo que aconteceu, esse embrolho aí. Para de bobagem. Não, senhor. Não tinha. Foi o ano passado que aconteceu o Fluminense? Mas você falou... Peraí, foi o ano retrasado que aconteceu? Você falou, foi quando? É que agora pegou agora. E agora? Agora. Tá louco. O negócio da Portuguesa com o Fluminense foi agora 2 anos, ô. Mas você falou só isso. Você falou... Tudo bem, mas é uma junção de tudo, porra. No começo ele disse aqui, o Fluminense deve duas séries. Benjamin, mano, se vocês não querem entrar no meu busão, eu quero que vocês se danem. Não entra, meu busão entra quem quiser. Se não quiser, não começa a vir com palhaçada aqui, não. É isso aí, Domingo. Eu não quero saber o que aconteceu. Agora vem com mimimi agora, corintiano. Mimimizinho. Eu não quero vocês torcendo pra nós, porque eu não quero. Eu quero que o Enzo e o torcedor do Palmeiras que venha comigo. Esse lixo, quem quiser. Segue o jogo, sem falar. Eu e você só, Dudu. Boa, vamos os dois, agarradinho. Enzo, um abraço pra você, Enzo. Tudo de bom. Valeu, até mais. Brokeback Mountain aqui no ônibus. Olha aqui, ó. Tem um monte de corintiano vindo aqui comigo aqui. Sabe por quê, RG? Porque é o jogo do bom caráter, o caráter envolvido. É isso que envolve. É o bem contra o mal. É isso. Porque aqueles caras que torcem pro mal, vai lá do lado do Fluminense. É um pouco me importa. São tudo louco, velho. Não é louco, não. É o bem contra o mal. É isso que vai acontecer nesse jogo aí. Bom, o Fluminense vamos lá. Não tem que ganhar 20 anos, nada. Três ouvintes na sequência. O Deola foi xingado. Foi xingado. Eu xinguei o Deola. Xingou também. Você viu eu xingando o Deola? Pega a gravação lá. Pega lá, então. Pega. Eu tava no estádio, eu tava com plaquinha. Mas você xingou aqui. Eu tava? Então você prova. Vou provar. Prova. O Bar vai trazer o replay amanhã. Prova. O Bar vai ouvir o programa na íntegra e vai separar os trechos. Vai entregar na íntegra. Separa mesmo. E vou repetir. Adriano, pode separar. Pode separar. Ali era uma brincadeira. Aqui era uma brincadeira. Voltou atrás, né? Então vamos lá. Então vamos lá de novo. Então vamos de novo. É que às vezes tem que desenhar na lousa pra alguns caras que não conseguem entender. Chamou o mano de muro. A ala de cá não consegue entender. Aquele jogo. Não, quando convém é fácil. Foi em 2011, não é isso, Sérgio? O Fluminense ganhou. É, 2011. Quando que aconteceu o negócio da Portuguesa e Fluminense? Vamos ver se eles conseguem entender e lembrar. Ano passado. Dois anos atrás. Não, então tá bom. Ano passado. Então continua o programa. E agora deixa eu te falar. Tá respondida a minha pergunta. Qual foi o ano? Tá respondida a minha pergunta. Não, eu quero fazer outra. Tá respondida a minha pergunta. Não, segue o jogo. Não, segue o jogo. Não vai fazer nada. Não vai fazer pergunta nenhuma. Quando foi? Já provei que você tá errado. Não. Eu vou provar. No meu sangue. O negócio é o seguinte. Posso falar? Então o negócio é o seguinte, Sombra. Qual foi o ano que o Fluminense saiu da Série C pra Série A sem disputar a Série B? Nossa, isso foi. Copa João Avelange em 2000. Já tinha acontecido isso quando o Palmeirense levantou a plaquinha falando de entrega pro Fluminense? Quando o Palmeirense jogou copo d'água no Deola pra ele tomar frangos pra prejudicar o Corinthians? Já tinha acontecido o Fluminense não pagar uma Série B? Já tinha. Ah, então tá respondida a minha pergunta. Mas peraí, ali era Corinthians e Fluminense também. É mal contra mal. Aí também não dá pra ficar torcendo. Aí não dá. Vai, é o mal e o mal do lado, tá aí não dá. Tá vendo? Peraí. Estamos aqui no momento sem parar. Meu Deus. O momento sem parar do Estádio 97 tem três ouvintes na sequência. Às vezes com uma discussão no intervalo. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Coisa, falando assim, é louco, mas convém, tá vendo? Quando convém. Alô? Alô? Oi, quem fala? É Everton. Oi, Everton, tudo bom? Beleza, Dodô. Tenho certeza que o Everton vai entrar no meu busão. Everton do quê? Everton Rodrigues Coelho. Everton Rodrigues Coelho, quantos anos, Everton? 34. 3.4, RG. Olha, velhinho, corre, porque se você é coelho, a lebre te pega, hein? Aí salvou, hein? Corre, hein? Aí salvou a hora. Tá bom, só a lebre tá bom, RG. E qual bairro? Vila Menque, essa aí daí o Benjamin tá fácil. Peraí, o quê? Peraí, ninguém ouviu nada. Vila o quê? Vila Menque. Vila Menque, você torce pro Flamengo, meu amigo? Mas ó, deixa eu te falar. Deixa eu falar um negócio pra você, Vila Menque. Já teve gente que ligou aqui da Vila Menque, com certeza. Mas ligou faz um tempão. Faz tempo. Eu vou dizer um negócio pra você, porque tem dois seguintes, tem Vila Menque. E tem Jardim Menque. O Vila Menque que eu conheço é Osasco. É. Eu morava na Vila Yara, mas eu trampava na Vila Menque. Mas fala a verdade, no Menque, hein? Sensacional! O Wagner Montes vai no Menque, não é Osasco? Wagner Montes, Menque demais. Não é Osasco? É Osasco? Beijo, já liguei. Acho que já é a quarta vez que eu ligo aí, você errou pra todas. Nossa! Nossa, o 20-10. Vila Menque, a famosa, é Osasco. Vai pé cotovelo, velho. Tá perto, tem cara pra Cuiabá, beijo. Mas cara, só pegar o cotovelo. Só pegar o cotovelo. Se você tivesse que escolher entre morar na Carapicuíba e Osasco, são dois municípios até perto. Municípios, soletrando municípios. Você escolheria qual? Tivesse que escolher. É mais charmoso, talvez, seja o mundo de Oz, né? Osasco. Opa. Mundo de Oz era a música do Belo. Motinha, você escolheria qual? Osasco ou Carapicuíba? Que são dois municípios relativamente perto. É pra você ficar no quadrilátero de ouro. Ó? Oh? Realmente é muito rico esse meu escroto, velho. Muito escroto. Posso? A hipocrisia aqui é mato, então, né, velho? Ô, Henrique Luiz, parabéns, seu aniversário hoje, o garoto aqui. Parabéns pra ele. Eu adoro, eu prefiro o gosto de Carapicuíba, velho. Tem um lado metal. Qual time aí, brother? Lado metal? Ô, velho, e o time? Que time? Campeão brasileiro de 2015, Corinthians. Ah, Corinthians, velho. Ó, amigão! Tem gol? Campeonato Panamericano, do gol do Santos! O que não faz o peixe? O jogo, Santos 1, 2, 3, São Paulo 1. Olha o que o Tubarão não faz, hein? Ó, amigão! Fala aí, mano! Coringão, aí domingo tem mais uma final pela frente diante do Flamengo, velho. Você vai pra arena? Pô, não vou que eu vou trabalhar, mano. Vai trampar, mano? O que você faz? Deixa pra lá, mano. Planta a parte aí. Ih, velho. É contraventor. O cara que não quer dizer o que ele faz. Mas ele trabalha com segurança, com alguma coisa que não pode falar. É B.O. não? De repente ele é polícia. Tranquilo, mano. Melhor não falar, não. Vamos falar do Corinthians, que é melhor, cara. Mas, velho, na hora do jogo você vai estar ouvindo. Peraí, que pintou uma curiosidade. Cara, não vai falar. Porque o que você faz é ilícito? Não é ilícito, não. É que ele, de repente, trabalha com polícia, ele não pode falar. Eu não posso ficar falando, é, por exemplo, ator pornô, por exemplo, o Jardel, hoje ele é um político aí. Aí ele desembarcou em Porto Alegre com, Jardel, com 10 quilos... 10 quilos de bacalhau, velho. Ah, pegaram puta, o cara. Susto. Vindo do Jardel, pensei que era outra coisa. Prenderam o cara. Você também trabalha com essas transportes aí ou não? Não, graças a Deus é tudo lícito, cara. Nenhum bacalhau, nada disso. Mas não era só bacalhau, não. Era azeite, um monte de coisa. Ô, amigão, o seu trabalho vai te impedir de ouvir o jogo ou assistir o jogo? Eu acho que acredito que eu vou conseguir ouvir pelo menos o primeiro tempo. Aí, mano. É plantão, O mano vai descobrir o que ele vai fazer, velho. Ô, amigão, pelo Charlie? Menos, ó, você vai ouvir até o 2x0 do Corinthians. É Mike, Charlie? É Mike. Você vai ouvir até o 2x0 do Corinthians, então. Eu acho que se jogar como jogou contra o Atlético, acho que vai ter mais no primeiro tempo, hein? Ele é rival dos taxistas. Também acho, cara. Mas o Corinthians, amigão, ele vai ter aí um adversário. Uber. Teoricamente é fácil, porque a gente vai se espelhar no primeiro resultado que o Corinthians teve no primeiro turno, quando o Corinthians ganhou bem no Rio de Janeiro. Mas o Flamengo, ele vem mordido, hein, velho? O time do Flamengo tá pressionado, a torcida tá xingando todo mundo lá. O Flamengo hoje é o 10º do Campeonato Brasileiro. Ô, mano, mas a questão é que pra fazer gol no Corinthians tá muito difícil. O Corinthians tá muito compacto. E até contra o Atlético, por mais que a gente vá jogar lá, não vai ser fácil pro Atlético jogar contra o Corinthians. É claro que tem puta potencial, né? O time do Atlético tá jogando bem pra caramba, mas tá oscilando muito. Como todo mundo tá vendo, o time do Corinthians tá mantendo uma regularidade muito boa pra ser campeão. Eu também acho, concordo contigo, mano. E a que você atribui esse sucesso do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2015? Ah, cara, é tudo conjunto, né? Principalmente ao Tite. Eu o vejo trabalho que o primeiro do lugar é o Tite, mas o trabalho, a questão dos jogadores querer também, que nem eles abraçaram a ideia do Tite. Treinabilidade. Tem a comissão técnica, tem, enfim, diretoria, a presidência. Acho que é um contexto, né, geral isso daí. Eu também acho, cara. O time do Corinthians aí, na minha opinião, não é porque eu sou corintiano, não. Mas não, é o time do Campeonato Brasileiro que mais merece ser campeão, velho. Tá na frente, que história bonita essa do Corinthians. O Campeonato Brasileiro de pontos corridos não é regularidade? Não, mas é verdade. Então ele merece, porra. Por tudo que o Corinthians fez, ó. Eu volto a repetir aqui, velho. Eu vejo a trajetória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Você chora. Eu me lembro daquele filme lá... Em Busca da Felicidade, Django. Lá. De novo. Não, é verdade, é Em Busca da Felicidade. Muito triste. Aquele muito do triste. Smith com o filhinho. E manda um abraço pro Roberto de Andrade, presidente do Cruz, que ele tá no carro nos ouvindo. De novo? Um abraço pro Roberto, ele sempre ouve a gente, velho. Roberto, o RG, sou eu, tô perguntando se o Pato vai jogar ou não no Corinthians. É isso que eu quero saber, Robertão. É, mas ele não vai... Ele vai responder pra você. Deixa eu só explicar, RG. Ele tá no carro nos ouvindo, ele, no telefone ele tá ouvindo. Ele pode mandar uma mensagem. Oi, fala, amigo. Deixa eu dar um comentário aí, fala uma coisa do Pato aí, cara. Fala, diga, velho. Inclusive, eu mandei até um Twitter pra vocês agora na rádio aí, que pra mim o Pato não joga no Corinthians nem de graça, cara. Também acho, cara. O Roberto vai responder agora. Não dizendo que ele não tem qualidade, cara, mas o cara não tem vontade de jogar bola. Não, mas é o perfil do cara, né, velho? É o perfil que pode jogar no São Paulo, mas não pode jogar no Corinthians. Não é com relação à qualidade técnica. Não dá, o perfil pro Corinthians não dá. Mas jogador que joga no Corinthians, mano, precisa ser aquele cara maloqueiro. Se precisar meter a cabeça na trave ali e rachar o crânio, o cara vai fazer. Eu não vejo isso no Pato, mas é verdade. É bem por aí mesmo. E, ô, amigão, aproveita que o Roberto tá ouvindo o programa. Se você puder indicar um jogador pra que o Roberto possa contratar pro ano que vem, velho, quem você indicaria? Indicaria? Cara, prefiro mais, sei lá, mais um centroavante ali, viu? Centroavante, lateral e... Acho que centroavante e lateral. Direito. Luiz Fabiano e Reinaldo. Não, vai te catar. Pô, você não quer mais nada, hein? Mas, ô, amigão, não é o centroavante. É melhor ficar com quem tá. Ô, amigão, não é o centroavante, mas abaixou a alcinha e mostrou a bicoleta pro Corinthians, mano. O Tevez. O Tevez nunca falou que queria voltar pro Corinthians. Ele nunca sentiu o Corinthians, o Tevez, velho. É o jogador que te agrada, seu o Tevez, mentiroso. Né? O retorno do Tevez. Olha, o Tevez tem que jogar mais pra jogar no Corinthians, viu? Ele não, nunca falou que quer voltar pro Corinthians. Ele saiu fugido. A chance do Tevez voltar pra Europa, mano, pra um grande clube, é passar novamente pelo Corinthians. Porque do Boca pra fora ele não vai. Da Boca pra fora. O Portuga fica falando do Boca, Europa, aí, meu. Mas quem é o Boca perto do Corinthians, cara? Meu, para. Não vou comparar isso com vocês, tá? Não, mas o Lodeiro já respondeu. Esse negócio de Boca Juniors, cara. Não, deixa eu falar, porque o Boca é isso, o Boca é aquilo. É muito mais fácil o Boca ter os títulos que tem, porque só compete com um time no Campeonato Argentino, que é o River. Amigão, precisa me encerrar a ligação. Disputa 90% das edições. Aproveita, ó, o seu muito último do dia aí. Ganhamos, manda seu recado pro presidente do Corinthians, Roberto, que ele tá no carro te ouvindo. Tem 30 segundos pra falar um recado pro Roberto. Não, tem nada pra falar com o Roberto não, cara. Ele tem que saber fazer o trabalho dele, tem que contratar direito. Cara é legal, velho. Cara é legal. Vai, mexe aí, Tro. Amigão, um grande abraço pra você. Pera aí. Ai, pera aí que tem um negócio aqui pra você falar. Pera só um minuto. Um abraço, velho. Segura aí. Não liga, não, é. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento de Itaipava. E você, é 100% apaixonado por futebol? Então você é 100% Itaipava. Fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas para você. Quem sabe você não é surpreendido também, hein? Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano. Opa, isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, amigão, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzania. Olha só que bacana, hein? Você não conhece a Kidzania? A Kidzania é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar numa fábrica de chocolates, ela pode trabalhar numa maternidade, tem uma série de outras profissões que seu filho pode aprender brincando. É muito legal. É uma experiência muito louca, tanto pro filho quanto pro pai também. Porque o pai se diverte vendo o filho se divertir. É top demais. Eu recomendo, cara. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disser o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzania. Olha só que bacana, hein? É um convite pro pai e um convite para o filho, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, velho, olha só, falam tanto que a polícia norte-americana, ela é bruta, etc e tal. Olha que polícia condescendente essa aqui. A qual, a qual? A SWAT, ela foi até a casa de um casal, sim, cumprindo um mandado, tá? Muito bem. Para cumprir o mandado de apreensão. A justificativa é que eles tinham aí, tinham que se entregar, o casal tinha que se entregar, porque eles tinham cometido um crime, eles eram acusados de falsificarem a prisão de uma mulher e de resistir às autoridades. Que conversa. Aí a SWAT foi lá na casa do casal. SWAT, desde a preso. SWAT foi na casa do casal, fizeram contato telefônico, sim, com o casal, sim, sei lá. A mulher vai dizer, beleza, a gente se entrega. Mano, só que antes a gente quer dar uma transadinha. Acredito. Aí o casal deu uma transadinha. Mentira. E aí, se entregou. E se entregou. E se entregou. Por quê? Porque você faz isso e aí você vai sem isso, tensão, isso. Você vai sem nervosismo. Mas você vê a coisa tão louca nos Estados Unidos, com né? Com uma prisão gozada. O Aragão tava comentando que mataram um policial em Nova York. Foi rede nacional, vive todos os canais, todos, sim, os canais, todos os lugares, da indignação da prefeitura, o prefeito veio falar público, até o presidente soltou nota, porque o policial foi morto. Tá certo. É impressionante a diferença. Não, claro. Estádio 97, oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos falar da Esser agora? O Horn tá feliz com o time? Nossa, ele odeia que você chama ele. Não gosta? Não. Você sabe, sabe de bons negócios e localização? Eu entendo, hein? Então anota aí, meu. Anota aí essa dica do GPS Man. Anota aí. Cuidado. É o desejo tatuapé da Esser, amigo. É, meu amigo. Um objeto de desejo entre as estações Carrão e Tatuapé do metrô. Na região nobre ali da Zona Leste, hein? Apartamentos de 45 metros quadrados com um dormitório, uma suíte e uma vaga na garagem. Localização estratégica, plantas inteligentes, estrutura completa, completa, para você aproveitar a vida e a melhor negociação garantida. E não é à toa que a Esser tem mais de 92% de clientes satisfeitos. E o Deseu Tatuapé é o melhor investimento da região e a sua arquitetura inovadora se destaca na paisagem. Então, amigão, você quer tudo isso num único endereço só? Quer qualidade em cada metro quadrado? Então visite o apartamento decorado na Praça Barão de Itaqui, número 733, ou ligue agora, pode ligar, 4323-7847. 4323-7847 e fale com um consultor Esser. Então já sabe, né? Vá lá conhecer o Deseu Tatuapé. É Esser que você quer? É Esser que eu quero, amigo! Esser! Construindo com valor, zumbia. Velho, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br? Nossa, gritando, todo molhado lá embaixo, mas não vai conseguir subir hoje. O Enzo Mossato, velho. Enzo Mossato ganhou a camiseta do Estádio 97 Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Amanhã tem mais estádio no oferecimento... Fala, mano. Ô, Sombra, te mandar um abraço pro pessoal do Tottenham, do Itaú, é isso? Valeu, rapaziada, tamo junto. Galera do time lá na Inglaterra. Não, não, e a família Garrido aí também, todo mundo. E o ouvinte... O Tony do Cidade também. Negra? E o ouvinte que você zoou ali, ó. Você não gosta do Tony Garrido? Abraço aí, amigão, obrigado aí. Eu gosto dele. Ele é gente boníssima. E do Cidade Negra? A música nota. Vambora. Tchau, tchau. Então, tchau. Amanhã a gente volta no oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan.